Precisa de repeteco? Opa, é bom. Sempre bom. Bom. Após uma luta feroz de vida ou morte contra a entidade conhecida como Dama da Dor, que estava dominada pela essência do vazio, que fluía em grande profusão do armorial sede da Patrulha da Perdição, vocês finalmente conseguiram se dar conta de quais seriam os elementos necessários para lidar com aquele desafio. O poder que a Toph e a Ciri possuem de moldar a matéria escura para extrair aquela gosma de dentro da Dama da Dor foi combinado com o poder das Pedras Rúnicas. Entre elas, a Runa Tempo, que foi capaz de reverter o fluxo do tempo sobre a Dama da Dor, sobre as pessoas infectadas, e fazer com que aquela gosma, a essência do vazio, fluísse de volta para dentro do armorial. Paralelo a isso, as grandes quantidades de dano que vocês causaram nela, de diversas fontes, em conjunto com a prece de Lisbeth, que evocou o poder dos 20 deuses para criar um efeito similar ao das trombetas soando quando um selo da realidade era quebrado, serviram para fornecer a distração necessária para que a Dama da Dor ficasse inerte. Tempo suficiente para que vocês conseguissem tirar de dentro dela a essência que a corrompia. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, do outro lado da cidade, Murren e Toph lidavam com o portal de onde fluía aquela essência, vinda sabe-se lá de onde, mas do próprio local, própria dimensão, recanto do cosmo, onde o nada está, até onde se sabe, aprisionado. Enquanto Murren bloqueava o avanço daquela essência corruptiva, utilizando o poder da runa do fogo em suas mãos, Toph utilizou o poder da sua Lótus da Morte para destruir o sarcófago e ver as runas dentro dele, que eram a causa da abertura do portal. Quando leu as runas diziam que o silêncio era a chave para manter o nada aprisionado ali, para selar o portal. Mas não bastava a Toph pronunciar silêncio, mesmo no idioma primordial. Foi com uma dedução perspicaz de Griel que Toph entendeu que era permanecer em silêncio, e não simplesmente pronunciar ou pensar na palavra silêncio, mas o silêncio total e absoluto, inclusive na sua mente. Então a Toph usou seu treinamento de monge, entrou em meditação profunda e conseguiu silenciar a sua mente, se desconectar do ambiente exterior, e com a ajuda de Selerin, que usou seu poder de sugestão, combinado, potencializado pelo cajado de Caliadranoque, que conseguiu fazer com que todas as pessoas da cidade ficassem em silêncio absoluto, foi então que o efeito do silêncio se fez presente e lacrou de vez o portal por onde o nada invadia a cidade de Sigil. Quando isso aconteceu, abriu espaço para que a Ciri conseguisse arrancar os resquícios de essência do vazio de dentro da Dama da Dor e os incinerasse com o poder das runas mágicas. Ao completarem essa missão, a Dama da Dor, ela aparentemente voltou ao normal, depois de ter destruído quase que completamente o Salão dos Oradores, sede do Sinal Único. Ela olhou ao redor, depois de ter arrancado de dentro das profundezas do templo aquela pedra com as runas que vocês já tinham se deparado com duas delas. Ela olhou ao redor, enterrou aquilo novamente, se dividiu em múltiplas versões de si mesma e saiu flutuando, como ela faz normalmente, ignorando tudo e todos por onde ela passa, ignorando a presença de vocês ali que estavam lutando contra ela. E se afastou, indo percorrer o seu caminho, sabe-se lá para onde, deixando em seu lugar aqueles seus estranhos servos que se comunicam por imagens ilusórias que aparecem em suas cabeças, os assim chamados Dabos. E eles começaram a trabalhar na reconstrução do Salão dos Oradores, e diversos deles começaram a trabalhar na reconstrução, do outro lado da cidade, da porção destruída pela Lótus da Morte de Toph, do Anel da Cidade. A cidade ela foi pouco a pouco retornando à sua posição original, flutuando de volta, exatamente centrada na ponta do pináculo, que é o centro das Terras Exteriores. E tudo pareceu retornar à normalidade. Com tudo isso acontecendo, vocês finalmente se reúnem na sede daquele templo destruído. E nesse momento, vocês todos são ovacionados pelas pessoas da cidade, que começam a gritar vivas a vocês por terem salvo a cidade de Sigil, por terem impedido a fúria da Dama da Dor. Uma fúria que boa parte dos moradores ali, se não todos, sabe que é terrível e inextinguível. Enquanto ela não completa o seu objetivo, a fúria dela não cessa. Algo que vocês testemunharam quando estavam lutando com ela, quando ela os encarava irada e fazia surgir diante de vocês algumas moedas que variavam em número para cada um de vocês, e destruía uma dessas moedas e desferia um ataque contra vocês, se comunicando com vocês de uma forma similar aos seus servos, aos seus braços direitos, Dabos, de forma imagética, dando a entender que os seus créditos com ela se encerravam um após o outro. Essa fúria dela também ficou evidente pelo desespero e loucura das pessoas que começaram a atacar o Salão dos Oradores, começaram a atacar os seus residentes, como se eles fossem os inimigos que deveriam ser destruídos. Ficou evidente também no desespero das pessoas que fugiam, desesperançosos, e no desespero de outros que atacavam a Dama da Dor, sem ligar para as consequências. Como aquele rapaz que vocês viram no beco, contra o qual lutaram, que tentou enganá-los, que se atirou sobre ela com uma adaga e simplesmente desapareceu depois de ter desferido um golpe que não causou nenhum dano a ela. A fúria da Dama da Dor, tão terrível que ficou evidenciada nas palavras do Desmond, que invocou um nome conhecido de vocês no seu momento de susto, antes de levar a Sierra através de um portal que ele próprio abriu, para retornar momentos depois, trazendo de volta as pedras rúnicas, as runas mestras, que foram um dos elementos que garantiram a vitória de vocês nessa noite. Porém, nessa ida da Sierra, esse plano junto de Desmond, algo estranho aconteceu. Pois quando ela saiu de lá de dentro, ela não estava acompanhada somente de Desmond, mas também de Griel. E Griel estava estranho. De alguma forma, Griel demonstrava que não sabia o que estava acontecendo. Não entendia o que se passava ali. Era como se ele tivesse enlouquecido. E vocês assistiram atônitos a Ciri explicando ao Griel que aquela era a Dama da Dor, que ela estava tentando destruir tudo e que eles deveriam detê-la, porque ela estava dominada pelo nada. Bom, depois da difícil vitória, a cidade ela finalmente volta para sua posição original. A Dama da Dor se afasta do Salão dos Oradores, onde vocês estão, aqui nesse exato ponto, e ela sai de cena. Vou até mover ela para longe aqui. Vocês se juntam ali, o cavalinho não tem mais. Esse cavalinho aqui não existe mais, porque a Toph arremessou ele com tudo no templo, no armorial. Enquanto vocês se reúnem para tentar entender o que aconteceu, se recomporem, porque alguns de vocês estão extremamente exaustos pelo uso das pedras rúnicas durante a disputa contra a Dama da Dor. Enquanto vocês se reúnem ali na frente do Salão dos Oradores, a multidão vem se juntando pouco a pouco, saudando vocês, se curvando diante de vocês, alguns até adorando vocês como se fossem deuses. E vocês veem muitos rostos, muitos uniformes que vocês já conhecem. Essas pessoas elas vão gritando seus nomes. Algumas dessas pessoas gritam seus nomes. Outras sequer sabem quem vocês são. Apenas repetem aquilo que a maioria grita e os ovacionam. Os aplaudem e choram por vocês. No meio dessa multidão, dessa cacofonia que está bradando vocês o tempo todo, vocês veem que pouco a pouco o movimento na cidade, no restante da cidade, vai retornando à sua normalidade. As pessoas vão voltando aos seus negócios, porque Sigil é uma cidade de negócios. Porém, alguns permanecem ali, assistindo à reunião de vocês, esperançosos em falar, em até tocar em vocês. Entre esses rostos conhecidos que vocês veem no meio da multidão, vocês veem uma sorridente Erin Darkflame Montgomery, a líder da Guilda dos Sensitivos. Celerin, você também reconhece um outro rosto. O Prócer Saren, líder dos Harmonions. Ele se aproxima, acompanhado de uma enorme comitiva de soldados do Harmonium, fortemente armados. E vocês também reconhecem Rowan Darkwood, o velhinho, um tanto quanto senil, com quem vocês conversaram poucos dias atrás, no salão de registros, não muito distante dali. Vocês veem também pessoas saindo do templo, que está diante, atrás de vocês, na verdade, indo na direção de vocês e chamando, clamando por vocês. E dentre essas pessoas que estão nesse templo atrás de vocês, vocês veem uma estranha figura. Parece ser uma fada ou algo similar pelas suas vestes. Vou mostrar uma imagem para vocês aqui. Vocês conseguem enxergar daí? Sim. Essa mulher. Porque parece ser uma mulher. Mas se veste como se fosse uma fada. Uma criatura insetoide. Ela se aproxima. Toma a frente de todos. E ela flutua magicamente em direção a vocês. Enquanto a cidade volta à sua movimentação normal, ela eleva sua voz magicamente no meio da multidão e grita: "Contemplem! Oh, habitantes da jaula! Esses são os heróis que salvaram o Salão dos Oradores, da Fúria, da Dama da Dor. Os signatários foram julgados pela Dama da Dor e defendidos por esses que estão diante de mim." E ela aponta para vocês, ela vai se aproximando de vocês flutuando. E então, a donzela, a própria Dama da Dor, nos absolveu e nos purificou. E eu vos revelo, pois nossa filosofia é a única que é verdadeira e é o único caminho para entender os mistérios de nosso multiverso. Assim, eu, Darius, líder dos signatários, proclamo: e aqui, diante de todos, valorosos heróis que ousaram enfrentar a donzela da dor e sobreviveram a isso, as únicas pessoas que chegaram a tal feito. Diante de todos, eu vos convido. Ingressem nas fileiras dos signatários. Vocês são um sinal único que nós esperávamos. Juntem-se a nós, e a verdade suprema será revelada a todos. E ela faz um gesto assim com o braço, apontando como se presenteasse toda a plateia com a verdade suprema do universo. Quando ela fala isso, as pessoas lá embaixo, algumas delas, seguidores da filosofia dela, aplaudem. Outros começam a vaiar e discutir. Inclusive, no meio dessas pessoas, vocês veem a Erin Darkflame Montgomery, a líder dos sensitivos, que grita lá embaixo: "O que você diz é mentira! E eles não irão se unir a você! Pois antes de vir aqui e salvar o seu rabo, eles foram até mim. Foram até o Salão dos Eventos. Eles estão muito mais próximos dos sensitivos do que de você, Darius do Sinal Único." Ô, Jeff. Ah, Diga. não. Pode falar. Não, eu ia falar um negócio, mas acabei de lembrar que eu não posso falar isso que eu vou falar, então deixa quieto. É porque eu não Você não sei o que eu ia lembra. falar. Exato, não lembro. Ok. Sossego. Muito bom. Amor, enquanto os Aliás. caras estão aí se degladiando, discutindo aí, Aham. eu vou meio que devagar, porque eu tô meio cansada, passando Certo. um por um, recolhendo as pedras que eu tenho que devolver pro Deus. Certo. E, Jeff, eu viro assim pra Siri. Ô, Siri, será Oi. que tá falando verdade, né? Foi lá? A gente foi. Tem certeza? Absoluta. Depois eu preciso te Eu contar ia o lembrar desse Grial. cara aí, cara. Ele é diferentão. O Grial, preciso te contar uma coisa. O que Vai ser foi? difícil, vai ser ruim. Mas eu apaguei só as últimas 24 horas de memória. Porra, Siri! Caralho! Por que você fez isso, menina? Eu vou te contar o porquê e você vai me agradecer depois. Não, me Beleza. agradeça, só você vai entender o porquê. Quando vocês estão próximos, a Siri ela tem que elevar um pouco a voz para dizer essas palavras, porque tá a multidão lá embaixo berrando, né? E então todos vocês ouvem automaticamente essa conversa da Siri e do Griel. Tá? Vocês têm ciência agora de que a Siri apagou a memória do Grial. As últimas 24 horas dele foram roubadas. Tem um galo cantando. É. Deve ser Deve ser da Tamires. Bom. Hoje tá chegando. Pode falar. Diga, Toff. Tá me ouvindo de boa? Tá Sim? baixinho, tá bom? Perfeito. Ah, beleza. Vira mais próximo que tá perto de mim. Ô, rapazinho, esse cavalo aqui pertence a quem? Que cavalo? Eu Cavalo de peguei fogo. o que eu arremessei no buraco. A estátua gigante. Pertencia a quem? Ok. Ferrari. Ok. Eu tô afundando a Peraí. geografia do lugar. É um elfo aí que chama Enzo Ferrari. Bora aí. Engraçado. Já depois de chegar o Theo Ford, né? Tá. Um transeunte qualquer ali, tá? Ele olha na direção do cavalo, olha para você e fala: era só uma estátua decorativa. Não pertencia a ninguém em específico. E os servos da Dama da Dor vão reconstruir isso aqui também? Eu não sei, talvez. Tá, então, Sierra, antes de você recolher as pedras, eu vou devolver o cavalo para eles, tudo bem? Ah, não, tudo bem. Ah, obrigado, cidadão. E eu reconstruo um cavalo já. Aí você escuta, cidadão não, engenheiro. Tá, você vai fazer isso como, Toff? Pedra. Pedra rúnica. Com a pedra da Caralho. pedra. Vai ser foda isso aí. Beleza. Ok. E no cavalo eu quero deixar a marca nossa. Como se fosse um símbolo que representasse nosso grupo, tá ligado? Certo, Faz uma magia entendi. em baixo relevo na pedra. Tipo, Nossa. eu quero deixar tipo um QR Code. A pessoa que chega ali vê o nosso feito em sigilo, tá ligado? Tipo, como se o Mas só. cavalo se projetasse. Fosse um holograma e acontecesse todo o combate e tal, tá ligado? O pessoal viu o que aconteceu. Você vai deixar uma magia então encrustada no cavalo. Permanente. Tipo assim, vai criar o cavalo, aí quem chegar ali vai ver tipo uma plaquinha. O grupo da Toff, não sei o que, esteve aqui no dia fatídico, usa o QR Code aqui pra você ver como foi a batalha. Aí eles vão simular a batalha. QR Code foi boa. Certo, Toff, ó. Você tem magias de ilusão? Isso aí seria uma magia de ilusão para fazer. Não faço ideia, acho que eu tenho acesso, mas não tenho aprendido. Você pode fazer isso de diversas formas, tá? Você pode utilizar uma magia de ilusão, deixando ela para ser disparada numa placa quando alguém tocar ela, alguma coisa assim. Certo? Para isso você precisaria ter acesso a essas magias, ter esse poder, ou gastar ponto heróico, sei lá, né? Ou contar com a ajuda dos seus companheiros. Você pode fazer isso através das pedras rúnicas. Vocês estão com as pedras rúnicas ainda e eu acho que vocês têm pedras rúnicas que possam fazer isso. Tá? Uma pedra de criação que chama. Pedra da criação tá com vocês. Não, criação? Não. A pedra não. Criação tá com um Gaka. Vocês têm encrustada no corpo de alguns de vocês. Acho que só a Siri gravou a da criação, né? Só eu. Só a Siri. Uhum. Tá. Ok. Dá pra fazer com a pedra da criação, então, que tá gravada nela. Certo? Isso aí não é um poder assim grande pra se fazer, que consuma exaustão, a vocês até a exaustão. Tá? Construir o cavalo de pedra só com a marca na mão seria exaustivo, mas como você tem a pedra em si, a runa mestra em si, não será exaustivo pra você. Tá? Então me explica de que forma que você vai criar esse sensor aí, essa holografia, vamos dizer assim, pra tornar isso possível de ser visto por outras pessoas. Ciro provavelmente tá conversando com alguém na casa dela, mas eu vou falar pro Celerinho que deve estar próximo também. Vocês se lembram quando vocês falaram pra mim lá na mina do gordinho, que tinha tipo uma história, parecia uma magia de ilusão, que contava a história na pedra? É, e eu me mutou também. Caralho. O Gui acabou de mutar. Uma magia? Sim. Eu lembro, da pedra preta, não é? Você vai pintar o cavalo? Uma história de tenebra, alguma coisa assim do gordinho. Eu lembro. Eu tô querendo recuperar esse cavalo e colocar como se fosse a nossa história. O dia que a gente sobreviveu a demorador. Então na história no cavalo. A pessoa que se aproxima num determinado espaço vê essa. Foi a historinha. Achei que seria interessante. Aquela quadrada que ele tinha. Isso. E aí a gente coloca num ponto específico aqui. Tipo um negócio que escreve em pracinha, como é que chama? É memorial. Isso. Pensando bem ele não, assim, ele com a magia de criação, eu consigo fazer isso. Pra deixar permanente. Acho que dá pra fazer. Ok, então eu vou criar o cavalo. Mas com a pedra seria muito mais fácil. Com certeza. Bom, eu vou criar o cavalo. Aí vocês fazem, se possível, o memorial. Vamos deixar a nossa marca aqui. Ok. Eu ergo o cavalo já. Peraí que eu tô lutando. Eu ergo o cavalo como se fosse num tom meio de jade, que é o que representa Nitamura, suponho eu. Ok. Tá. Jade. É um império de Jade. Tá perfeitinho isso aí. Bom. O que acontece é o seguinte, então, Toff. As duas Prossers, elas estão batendo boca, disputando pra qual facção vocês vão. Enquanto isso acontece, né, a Ciri tá próxima de vocês já, estendendo a mão pra vocês pra pedir as runas. Você fala alguma coisa, Ciri, ou só estica a mão? O que você faz? Tá, descreve aí. Se vocês estiverem aí. E vocês ignoram elas, tá? O rapaz com quem você conversa, Toff, ele fica olhando pra você admirado. Tá? E você tem a impressão de que ele testemunhou quando você arremessou o cavalo. Você pega a pedra na sua mão, tá? Vai próximo do local onde tava a estátua antes. E... e aí você começa a gesticular com a pedra diante de si, tá? Fazendo movimentos circulares e vai elevando sua mão. Conforme você vai jogando sua mão pro alto, aquele cavalo ele vem brotando do solo. Aquele cavalo de Jade vem brotando do solo pouco a pouco. Tudo ao redor vai estremecendo. E aí subitamente vocês olham ao redor e cessa todo o ruído das pessoas próximas ali de vocês. Para tudo. E aí vocês veem aquele cavalo imenso surgindo do nada, se elevando ao alto, tá? E substituindo, ainda mais alto do que o anterior, mais majestoso do que o anterior, e arrancando aquele Oh, de assombro de todas as pessoas que estão ali na cidade. Tá? A runa da terra, ela brilha nas mãos da Toph. E o brilho da runa da terra, ele é... ele chama a atenção de todas as pessoas que começam a formar um círculo afastado de vocês para testemunhar o que a Toph tá fazendo, sem se aproximar muito, com um certo receio do poder de vocês, tá? Mas todo mundo olhando com curiosidade, vocês veem aqueles muitos olhares se voltando na direção da runa da terra que tá na mão da Toph. Poucos segundos depois, aquele cavalo de Jade majestoso tá em pé ali, arrancando suspiros de admiração de toda a população da cidade de Sigil. Inclusive as duas prócers, elas se calam e ficam olhando admiradas para quando a Toph faz isso. Quando o cavalo termina, elas se aproximam, as duas, chegam próximas da Toph, olham para a Toph e falam: incrível, nunca vi nada parecido. Até onde vão os poderes de vocês? Você devia fechar a porta do meu cavalo. E aí o cavalo... o Celerim vai e completa, Celerim. Foi isso que eu entendi? Eu sim, eu... com a magia desejo. Ok, vou fazer desejo. Uma magia similar a Glyph of Warding. Uhum. Que vai reproduzir Major Image. Só que certo. Em vez de... a duração vai ser permanente, a única mudança. Ok. E aí, quando alguém chegar perto da estátua, ela vai se metamorfosear pra... mostrar um pouco da nossa tipo, nossa foto, e vai ter esse texto aí que é o de publicou aí. Ok. Cadê? Onde que depois o texto que eu não achei? Não vi. Aqui no chat, né? Aqui no... tá no chat do Meet. Chat do Meet? Não apareceu pra mim. Parece que perdeu o passivo, você estava vendo, tá. Você estava na cidade. Agora eu vi. O que foi? Aqui nada ficou, não, e nada foi embora. Vejo com seus próprios olhos o dia em que Sigil quase desapareceu. Assinado, Escolhidos de Ayrton. Ok. Tá. Beleza. As pessoas, elas estão... assim, admiradas, com certo receio de vocês, com temor, tá? E apesar disso, elas pouco a pouco vão ignorando o medo e se aproximando uma a uma da estátua, uma a uma da estátua, até que alguém toca na estátua, toca na inscrição, certo? E quando toca na inscrição, mosquitinho chato, surge a imagem ilusória mostrando os eventos que ali aconteceram. Mostrando vocês encarando a Dama da Dor e sobrevivendo a ela. Algo que eles nunca viram ali. E aí começa todo mundo bater palmas pra vocês. Ô, e tudo mais. Diga. Quem perguntou por último ali pra mim foi a prócer dos sensórios? Ou foi a dos signatários que perguntou até onde o poder de vocês vai? Peraí. A dos sensitivos. Foi a última que perguntou. Até onde vai o poder de vocês? A dos signatários, ela fala. Mas é isso. Mas é incrível. Né? E aí a outra. Até onde vai o poder de vocês? Eu viro pra ela e falo. Lembra-se quando a gente foi até o... seu salão? Claro que eu me lembro. Lembra-se como fomos ríspidos até certo ponto com você? Difícil esquecer isso. Então, agora você imagina o quanto é difícil para o nosso grupo esquecer que a gente veio de um lugar muito, muito, muito distante. A gente está tentando a todo custo trazer de volta nossos entes queridos, restaurar o nosso lugar, onde, o nosso lar. E ainda a gente chega aqui e tenta salvar o grupo de vocês. Vocês acham que existe espaço para gentileza? É lógico que a gente foi totalmente rude com vocês. Mas, lógico que também não justifica. Entretanto, eu gostaria que vocês, ouvindo aqui a gente, saibam que a gente veio de um lugar muito longe, a gente tá muito cansado. Então, quanto mais rápido a gente puder voltar pro nosso lar, é melhor. Ela vira pra você e fala: olha, como é seu nome mesmo? Magaira, né? Pode me chamar de... Você falou Magaira pra ela. Você se lembra, então, né? Sim. Eu entendo que vocês estejam vivendo um momento de urgência. Que vocês tiveram grandes perdas. Eu já vi muita coisa. Muita coisa que outras pessoas passaram. Muita coisa pelas quais eu própria passei. E eu também tive muitas, muitas perdas. Mas uma coisa importante que eu vou lhe dizer agora. Vocês estão em busca de recuperar aquilo que vocês perderam. Mas e que adiantará conseguir resgatar isso se nessa jornada vocês perderem a si mesmos? Pelo que você está falando, e eu sempre sou uma pessoa que acredita no melhor das pessoas, vocês não são rudes e grosseiros como foram comigo em minha casa. Não são assim o tempo todo. Apenas essa situação que vocês estão vivendo, que é difícil, fez com que fossem assim. Mas então reflita. De que adiantará vocês resgatarem tudo, mas se perderem no caminho? Lembre-se sempre disso. Eu só queria ajudar vocês. E ainda estou disposta. Está disposta mesmo? Sim. Acho que meus atos falam por si próprios. Repete. Sig não é tão diferente de Arton. Sig não é tão diferente de Arton. Lá a gente também tem rivalidade, a gente tem morte, a gente tem todas as diferenças. Sig não é tão diferente. Aqui vocês têm as suas facções e cada um vive a seu modo. Só que a gente não tem tempo para essa rixa entre vocês. De certa forma, até onde eu consigo imaginar, cada facção em Sigil pode ajudar a gente de uma forma. Se vocês conseguissem se unir, com certeza nós uniríamos com vocês também, para que pudéssemos fazer as coisas muito mais rápido e partir embora de Sigil. Tá vendo? Decente. Cortou muito já? Não. Consegui ouvir. Ela vira e fala pra você: bom, você pede que nós nos unamos. Unimos. Mas você não se une a nós. Una-se a nós. E quem sabe você não consegue aquilo que você precisa. Mas aí que tá. Vocês querem que nós façamos parte dos ideais que vocês acreditam. Nós já temos nossos ideais. Nós já somos um grupo, entendeu? O que a gente quer é que vocês tenham para ajudar, para que possamos ajudar vocês. Eu só queria saber os seus nomes e de que forma ajudá-los. Realmente vai fazer diferença na sua vida saber o meu nome? Sim. Ok, eu me aproximo o máximo possível dela. Encaro ela olho no olho, bem pertinho dela, quase encostando o rosto, e falo: tudo bem, meu nome é Toph Magara, tenho 15 anos. Muito prazer, senhorita Montgomery. Certo, Toph Magara. De Arton, 15 anos. Em que eu posso ajudar você? Bom, lembra-se que a minha amiga pediu para que pudesse tirar uma cópia daquela pedra que existe no nosso salão? Sim. Bom, meu grupo e eu acreditamos que aquilo pode nos ajudar de alguma forma. Aquilo pode ter uma resposta muito maior se tivermos todas. E acreditamos que cada facção contenha uma. Bom, se puder ajudar, então precisamos de todas essas pedras e o que está escrito em todas elas. Aquilo era algo que estava guardado em nossa sede há muitas eras, muito antes de mim. E são poucos que têm conhecimento daquilo. Mas eu vou ver o que eu posso fazer por vocês. Bom, eu vou falar. Eu tenho aliados. Não prometo me unir a você. Tampouco pretendo me unir a qualquer outro tipo de grupo. Porém, quem nos ajudar, certamente seremos eternamente gratos e poderemos retribuir de alguma forma. Mas eu, respondendo novamente por mim, não me aliarei aos ideais de qualquer um de vocês. Já tenho no que acreditar e já tenho no que pensar. Espero que não se ofenda com o meu modo de pensar. Não, não me ofendo. Eu fiquei ofendida antes, quando vocês invadiram o meu recinto. Mas agora não estou mais ofendida. Bem, eu tenho aliados. E por mais improvável que possa parecer, Darius é uma delas. E depois do que vocês fizeram aqui, eu acho que ela também estará disposta a ajudá-los. Olha, Pri. Não é verdade? E aí a fadinha ali do sinal único, ela só concorda com a cabeça, acenando com a cabeça positivamente. Ela fala pra vocês. Passo... Pode falar. Passa assim, dá top. Pedrinha top. E dá uma saidinha assim. Dá uma o quê? Vou lá, pego a pedrinha. Dá licença. Que eu tenho deuses me esperando. Ok. Você vai. De que forma? Você vai pedindo assim, da pedra, da pedra, da pedra? Não, eu vou discretamente. Eu passo em um, como se eu fosse ver se tá bem. Ah, você tá bem? 10, tô tapinha na cara. Pego a paradinha no mas no escondido. Eu já devolvi a pedra. Foi só pra construir o cavalo. Só, tipo, construir e já devolvi. De boa. Ah não, sim, é só porque, tipo assim, eu não vou ficar esperando vocês, entendeu? Eu vou lá rapidinho e já volto. Não, mas a descrição minha foi, eu terminei de construir o cavalo, eu já entrego pra você. Ah, eu achei que tu ainda tava. Não, não. Foi mal. Beleza. Se você vai recolhendo as pedras, vocês devolvem as pedras pra Siri, alguém quer ficar com alguma? Interajam. Siri. Oi. Baixa um saco. Não seria bom a gente ficar com alguma coisa aqui? A gente já tem algumas marcas e eu acho que os deuses vão precisar delas mais que a gente. Além do mais, é muito fácil da gente perder isso. É, porque se for precisar fazer tudo isso de novo, não vai compensar, né? É, que eu acho que a quem seguiu agora tá seguro, uma vez que a Toph conseguiu fechar o portal. Então eu imagino que o nada vazio não vai interferir aqui por enquanto. também tava seguro antes da gente chegar. É, então, nós chegamos, nós somos um problema, você percebeu, né? Então. O que pode me preocupar um pouco é se a gente acabar perdendo as pedras. Porque se a gente perder uma pedra, tudo bem, é uma pedra e se perder todas juntas. Exato, por isso que eu prefiro deixar lá com os deuses lá guardadinha, que eles estão usando provavelmente para conseguir manter o resto que tem de asteroides lá, pelo menos para as pessoas de lá ficarem bem. Então tá. Então eu devolvo. A gente se vira, você daí, fica tranquilo. Você tem um cajadinho dos manos aí. Que não me ajudou em nada, mas tudo bem. Ajudou pra caralho! Vou quebrar essa porra então, já que não ajudou. Cara ingrato! Não ajudou, eu vou pegar de volta, hein? Não ajudou no que eu tava pensando, né? Eu não consegui nem sequer tocar, né? Se queria tocar, é só chegar lá e encostar nela, você não precisa do cajado. Bom. Sério, você consegue então recolher todas as pedras, certo? Vocês... A mulher dos signatários, do sinal único, ela fala pra vocês, ela aponta o salão dos oradores, ela fala: bem, minha casa está um tanto quanto bagunçada, mas se vocês quiserem entrar, tomar um chá, talvez possamos conversar e vocês me explicarem de que exatamente precisam e como eu posso ajudá-los. Afinal, estou em dívida com vocês. Você está em dívida conosco, por quê? Ela só aponta pro salão dos oradores assim. Ela dá uma quebrada de mão pra trás. Não entendi. Porque a gente impediu o negócio de ser destruído totalmente, Jim. Ah, você diz... Bom, a gente só fez o que deveria ser feito. Mas se você acha que isso daí é importante, dá uma olhada atrás de mim. Olha o tanto de corpo que tem pelo chão. Ela olha. Ela sua linda construção com essas vidas perdidas. Eu não estou falando. Bom, da construção. Você levantar um cavalo, né? Eu não estou falando da construção. Levantar. Eu estou falando de tudo. Ah, sim. Achei que você estava apontando para sua bela construção. Mas não, ninguém está em dívida conosco, pelo menos eu acho. Acho que falo por todos nisso. É, fizemos apenas aquilo que nos for ensinado. A tentar impedir sempre o mal de vencer. Mal? Bem, vocês querem conversar ou não? Vocês topam? Lisbeth, Griel, Selene, Murray. Por mim, sem problema. Ele. Com certeza, ele. Tô precisando. Cresci, ele já foi? Descansar numa cama urgente. Ainda não. Droga. Não. Já foi sim. Como já foi? Ela falou que já tinha ido. Você foi como? Sozinha? Eu vou deixar os caras conversando e vou procurar a porra do Desmond, né? Que saiu correndo que nem uma bicha. Ah, tá, porque eu não tava sabendo disso. E não, eu sou o Desmond. Vou só pegar as pedrinhas com eles e vou. Vou ter que procurar ele, né? Porque eu não tenho um flaco de neve. Ok. Agora eu posso criar. Beleza. Nós precisamos descansar, então. Venham comigo, então. Griel, Murray. Griel, Murray. Griel. Eu já falei que por mim também, ô. Então. Tá absurdo, menina. Tava surdo. Eu falei por mim tudo bem. Essa moça simpática, ela é simpática, não vejo problema de tomar uma bebidinha lá com ela, não. Beleza, Champs. Qual que é o nome dela mesmo? Qual beleza, nome? Lucas. Tranquilo. Ah, muito prazer. Muito prazer, ela já te conhece. Eu não conheço ela, não. É, vamos sim. Então. Foi ontem, não foi vamos. Hoje. Sigam-me. As duas vão entrando na frente. Tá? Diversos dos signatários vão acompanhando elas. E outros tantos ficam recolhendo as pessoas feridas ali e acudindo os feridos que estão ali por fora. Os Harmonium, eles vão se dividindo ali, os soldados, e auxiliando pessoas, e retirando escombros, e botando ordem na coisa, e tirando a multidão dali da frente, que eles não querem saber do tumulto ali, e vão expulsando as pessoas. Tá circulando, circulando, circulando, e vão dispersando a multidão. Pegou o boteco, né? Era pro peixe. Sai uma facada na frente do boteco, é meio isso aí que acontece. Ô, Jeff. Oi? O Prócer Sarin ainda tá ali ou ele já saiu pra fazer os afazeres? Tá ali na frente também. Tá? Tá. Eu passo assim, tipo, sem olhar muito pra nada assim, e deixo um papelzinho escrito. Prazer, eu sou o Sargento Timothy. E me entrego assim na mão dele e saio andando. Ok. Ele pega, ele olha o papel assim, olha na sua direção. Aí ele... Filho da mãe. Dá algumas ordens pros soldados. Chama dois soldados. Me acompanhem. E vai entrando atrás de vocês. Pois é. É. No meio do caminho, você lembra pra você que é furando o pescoço? Não, conforme eu tô se vendo. Como é que é? Pra você, na concessão, que eu falei que eu ia curando o pessoal conforme a gente fosse andando pelo caminho. Sim, certo, certo. Você vai curando com o cajado? Só que sem... Não. Com a cura do monge mesmo. Certo. Eu dando tipo 5 PV pra cada pessoa, tá ligado? Entendi. Já que são só cidadãos normal, daí não deve ter muito PV. Só beleza. Pra dar aquela cadeira, né? Ok. Você vai passando assim, você vê uma pessoa caída, você para, bota a mão assim sobre a pessoa, né? Se concentra, a pessoa já vai despertando melhor, você ajuda a pessoa a levantar. E vai... Isso vai se repetindo durante todo o caminho, tá? As duas que vão à frente, elas olham pra trás assim, tá? Sorrindo pra você, tá? Sorrindo pra vocês quando vão vendo isso daí tudo. E... Quando vocês se dão conta, vocês olham para as duas e vocês veem que elas estão andando e as duas estão andando de mãos dadas. Certo? É... Vocês entram no salão dos oradores. E eu vou ter que mandar vocês de aba aqui. Enquanto a Ciri está do lado de fora procurando o Desmond. Será que eu tenho isso aqui? Sai, inseto. Ô, oh, para de dar pau, ouvinte, filha da puta. Puta, justo esse eu não fiz. Dane-se. Não precisamos. Eu mostro o mapa pra vocês aqui na câmera. Temos esse recurso aqui pra ajudar. Vocês estão vendo aí, ó? Uhum. Esse é o gigantesco salão no qual vocês entram. Tá? Ele é um salão ovalado gigantesco. Tem um jardim no centro dele. Certo? Ela leva vocês pra um lugar que ainda tá inteiro. Tá? Lá dentro. E ela chama de Câmara da Concórdia. Esse lugar onde ela leva vocês. Tá? Ela fala, essa daqui é a Câmara da Concórdia. É onde os acordos são firmados. Aqui será um bom lugar para conversar. Entram as duas, elas sentam lado a lado. Numa mesa... oval muito comprida que tem. Existem 24 cadeiras, né, ao redor dessa mesa. E... vocês entram, ela pede pra vocês se sentarem. Tá? A líder dos signatários, ela conversa com algum dos signatários e pede para eles trazerem alguma coisa para vocês comerem e para se limparem. Tá? E logo em seguida vem o líder dos Harmonium e os dois soldados estão acompanhando eles. Tá? Elas olham para ele, olham uma para outra assim. E aí a Darius, ela aponta para uma cadeira e o Procer Saren senta também. E os dois soldados ficam em pé atrás dele. A líder dos signatários, ela olha para vocês e fala: "Bem, eu não entendi o que aconteceu lá fora. Os Harmonium são um pouco mais apegados à Dama da Dor. Talvez o Procer Saren possa esclarecer o que foi aquele ataque gratuito que nós sofremos." E, por favor, me contem a sua história e me digam de que forma que eu posso ajudá-los. Tenho certeza que todos aqui concordarão em auxiliá-los no que for possível. E ela senta, ela cruza os braços. Bom, tá assim. Com quem mesmo? Olha pra Montgomery. O Saren, a Procer L, Fadinha. E a Procer D. Essa mulher aqui. E esse cara aqui, ó. Vai falando devagarinho, que eu tô olhando aqui, tá? Os sensitivos. Harmonium, sensitivos, Harmonium, signatários e Harmonium. Esse tiozinho aqui. Tá, só vou dar uma lida aqui no que cada um deles gosta e não gosta, vamos falar merda, né? Fala umas coisas que você já fica meio bolado. Deixa eu ver uma coisa. Tá, você lembra dos pergaminhos, sim. Bom, se me permitem, posso começar então? Antes do Saren falar alguma coisa? Estou curioso apenas. Podem falar. Vamos lá? Comece. Bom, a gente não sabe muito bem o que é ou quem é a tal da Dama da Dor. Mas eu sei que eu tô falando pouco, não? Puxa, será? Tá, eu tô ouvindo. Não, não. Ficou mutado. Não, não tá não. Eu já tava com delay pra mim. Então. Eu não sei quem é, eu não sei o que é a Dama da Dor, mas o pouco que eu pude conversar com ela, eu entendo que ela é uma ferramenta importante para Sigil. É uma ferramenta que traz, de certa forma, o equilíbrio para a cidade não ser um caos total. Entretanto, aquele lugar dos... Como é o nome? Da Perdição. Eles estavam tentando trazer uma coisa para Sigil. Bom, tentando não, né? Como vocês puderam ver, conseguiram trazer. Que era aquela massa negra que vocês presenciaram que estava tomando conta da Dama da Dor. E aquilo fez com que ela entrasse em conflito com aquilo que ela talvez tenha sido programada para fazer. E a gente está tentando, desde onde a gente veio, acabar com essa massa negra. Que é, digamos, que uma criação da própria eternidade. Ou, se preferir, um erro. Uma falha na criação. E essa falha está tentando fazer com que tudo se acabe. Tudo, exatamente tudo. Que nada resta. E a gente está tentando impedir que isso aconteça. É basicamente isso a nossa história. E aí a gente recolhemos algumas informações, né? De algum pessoal daqui. E talvez, como eu disse para a Procer Eren, talvez aquelas inscrições nas pedras nos tragam alguma informação. Entendo. Ah, dos signatários falando. Mas o que as pedras teriam a ver com isso? Foi o que eu disse. A gente ainda não tem uma certeza, mas acreditamos que elas possam, de alguma forma, nos trazer informação sobre algo maior, algo que a gente está atrás para poder combater, digamos assim, de igual para igual essa criação que é o nada e o vazio. Bem, vamos checar isso então. Venham comigo. Ela leva vocês para o centro do jardim, aquele jardim interno ao templo. Diante de uma árvore grande, tem uma pedra. E aí ela move a pedra com a mão. E vocês percebem que é uma pedra falsa que revela um alçapão. Tá? Tem um túnel de descida com uma escada do tipo marinheiro que desce para as profundezas. Vamos. Vou lhes mostrar a pedra que eu tenho aqui. Vocês me dirão se é o que vocês procuram e o que isso pode fazer para ajudá-los. E ela pega e vai descendo, tá? O jardim ali dentro, ele tá inteiro revirado. Poucas coisas permaneceram em pé. O centro do jardim, tá? Sabe quando você cava um buraco gigantesco e depois você joga a terra toda de volta? Revira tudo? Ele tá dessa forma. Tá? E ela vai descendo, descendo, descendo. E ela chama vocês. Vamos, venham. Tá? A Erin não precisa nem falar duas vezes. Ela já desce sorrindo. Tá? O líder dos Harmonium, ele vira para um soldado e fala: você fica aqui. Você vem comigo. Você vai por último. E ele vai descendo logo em seguida e deixa o soldado para ir por último. Vocês descem também? Aham, eu pulo. Eu pulo lá, toca aí já. Ok. Vocês descem, claro. Vocês chegam lá embaixo e o que vocês veem é uma só câmara. Jeff. Oi. Ô Jeff, só por precaução, eu vou assim me deixando o pessoal indo, vou ficar meio assim, quando o pessoal for, vou deixar passar o soldado, aí eu vou. Eu vou deixar ele achar que é o último mesmo, sabe, soldado? Mas eu vou atrás do soldado. Ah, tá. Eu quero ir atrás dele. Beleza, você fica ali disfarçando. E discretamente, soldado percebe que eu tô atrás, entendeu? Percebe que você não vai descer. Aí ele pega e desce. Chamar o sapato. Ele pega e desce. E aí eu vou. Quando ele desce, aí você vai. Usando toda a sua furtividade, ele não percebe sua presença. Tá? Vocês chegam lá embaixo, é um salão que ele tá todo arruinado. Tá? Tudo desmoronado. Ali. Aí ela pega e aponta. A pedra está além daquele desabamento. Eu acho que a gente vai demorar algumas boas horas, dias talvez, para chegar até ela, se ela ainda existir. O que vocês fazem? Como é que é? Tem um desabamento aí? Desabamento, tá tudo desabado lá embaixo. Onde que tá a pedra? Além, debaixo daquela pilha de escombros. Mas a Demolidor não tinha conseguido pegar essa pedra? Sim. E botou de volta. Por isso que tá desabado desse jeito. Ela ergueu a pedra. Mas entendeu? Não. E aí vocês purificaram ela. Ela enfiou de volta. E tá desse jeito aí, tudo desabado. O que vocês fazem? Hã? Ok. A pedra é alguma pedra especial ou é uma pedra mundana? Ela é uma pedra mundana. É uma pedra cinzenta. Eu falei o nome da pedra pra vocês. Fugiu agora. É como se fosse cimento, você falou. Isso, como se fosse um cimento. Basalto. Basalto, né? Acho que foi isso. Basalto. Basalto cinza. Se eu tivesse com a pedra agora, eu moveria isso daí facilmente. Ciri, você não tem marcado? Pra movê-las? A Ciri não foi atrás do Desmond? Ciri não tá aí. Ciri foi atrás do Desmond. Eu achei que tinha voltado. Tá? Não, ainda não. Não fiz a cena ainda. Uhum. Vamos fazer essa cena então, enquanto isso. Pode ser, por mim. Pode ser? Tá, Ciri. Você não precisa procurar o Desmond, porque ele tá próximo ali. Certo? No meio daquela multidão que tava batendo palmas ali pra vocês todos, tá? Quando você sai procurando Desmond, você avista ele. Ele tá fora daquela roda de pessoas que tá amontoada ao redor de vocês, certo? E aí, quando você vai indo na direção dele, ele olha pra você, sorri, começa a bater palmas também. Não precisa não, Desmond. Cadê o Floquinho de Neve? Vamos precisa sim, você é uma heroína. Floquinho de Neve? Não. É o seu Floquinho, pra gente passar pelo portal. Você quer encontrar aquelas mulheres de novo? Isso. Aquelas mulheres são deusas de Ayrton, viu? É melhor você conhecê-las muito bem. Eu sei quem elas são. Eu sou de Ayrton. Talvez você tenha esquecido, mas eu sou diferente. De lá. Tá bom. Me enfia a mão no bolso, verdade. Joga assim o floco pro alto. Vamos lá, então. Como que o seu floco não derrete? Ele é feito de gelo eterno. Gelo eterno? Sim. Isso aqui também veio de Ayrton. Segura. Eu deixo você fazer dessa vez. Valeu. Você sabe que não vai mais ver um floco, né? O quê? Não, claro que eu vou. Ah, claro, tem razão. Me siga. Tá bom. Considere um presente. Ah, muito obrigado. Vamos lá, então. Ele sussurra alguma coisa. Eu vou indo pro portal onde a gente enquanto entrou. Vocês estão indo. O que ele sussurrou? Eu ouço, amor. Ele fala baixinho. Tenho mais mesmo. Tá, vocês vão até o ponto onde estava o portal. Vocês vão até o ponto onde estava o portal. Você, quando segura o floco na mão e você se aproxima daquele arco na parede do Salão dos Oradores, ele vira um portal. Ótimo. E aí vocês atravessam. Eu viro pra ele assim. Ah, tudo bem. Se é só uma camada só, tá bom. Pode falar. É porque eu não sei, porque tem alguns planos que tem várias camadas. Você tem que pensar pra que local que você quer ir. Ah, ok. Você fala isso pra ele. Eu falo assim, você quer só ir ou tem camadas, essas coisas? Esse portal vai sair naquela torre que estávamos, na cidade rastejante. Não é um lugar muito legal, não é uma visão muito boa, mas... é algo útil, às vezes. Como foi? Vamos, então. Sim. Vocês atravessam e saem lá na torre. Saem na torre. Imediatamente, quando vocês saem na torre, você escuta na sua mente. Ciri? Demorou. Oi? O que aconteceu? Multidão, as pessoas gostam quando a gente salva as coisas e elas querem conversar com a gente. Aí demora um pouco mais do que o esperado. Entendo. Mas venham tá todo mundo bem. Venham pra cá. Resolver. Estamos tomando um chá. Hã? Estamos tomando um chá, venha até aqui. Chá? Sério? É. O Ina fez um palácio pra tomarmos um chá enquanto aguardávamos. E aí, flup, vocês aparecem dentro de um palácio. Estão as três tomando chazinho, de boa. Né? Que beleza, hein? O Ina e Mará conversando animadamente. O Ina falando de gênios pra Mará. Certo? Claro. E aí a Thanatão, ela olha pra você, debruça assim sobre a mesa. Então, como foram lá? Ah, foi tudo certo. Conseguimos conter o navio vazio por aqui no momento. E eu gostaria que, se possível, você guardasse as pedras pra mim. Sim, vou levá-las de volta. Enquanto a gente termina. Levá-las de volta pra onde estávamos. Sim, sim. Eu pego e entrego as pedrinhas pra ela. Afinal, é nossa maior defesa, não? Exato. Então acho que vocês são quem mais precisam disso no momento. E os que não vão perder? Está bem. Serão guardadas. O que mais? O que mais? Não sei. Você não consegue ver a gente? Não. Usa o livro! Eu usei. Não o seu. Eu também usei o outro. E não funciona? Não. Que estranho. Exato. Mas os dos deuses funcionam lá dentro da cidade. Exato. Mas é estranho. Eu não consegui vê-las no livro. Havia coisas em branco no livro. Que estranho. Sim. Eu também achei. Eu posso mostrar tudo o que eu vi, se você... Você permite? Claro, vai fundo aí. Tá tranquilo. Ela pega, toca sua cabeça e vê o que aconteceu. Novos conhecimentos, muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Tem um favor a lhe pedir. Ela abre o hobby dela assim, puxa de dentro do hobby, puxa um pergaminho. Grosso assim. Uhum. Tá? Tome. Quando você quer que eu escreva nele? Quando você encontrar algum outro conhecimento novo, escreva nesse pergaminho. Quando precisarem de ajuda, okay, também, escreva no pergaminho. E a mensagem irá diretamente pra mim, assim que for escrita. É, que legal. Pergaminho de comunicação direta? Acho que dessa forma... Será que vai funcionar lá em Sigil, uma vez que eu... Eu espero que dessa forma funcione. Você vamos tá testar. Eu espero que dessa forma funcione. Vamos testar. Imagino que na biblioteca... Vocês podem ir na biblioteca ou também não? Eu não sei. Isso não é fantástico? Eu não sei. Há muito conhecimento novo por aí. Caramba. Isso é inédito, pra falar a verdade, eu acho. É, pois é. Há muita coisa. Vamos fazer assim, descobrir. Assim que eu achar a localização da biblioteca, eu te falo onde é e você tenta ir pra lá. Está bem. Ótimo. Vou aguardar as suas notícias, então. Ah, fique tranquilo, terá em breve. Agora vá, acho que... Ah, a propósito, esse é Desmond. Esse é o Iradan que tá com a gente. Ele abaixo faz uma reverência. Senhoras, é uma honra vê-las novamente. Elas olham pra ele. Acho que eu me lembro de você. A Wina fala. Sim, sim, eu me lembro. Você era meio abusadinho, não? Continua assim? Ele vira pra Wina e fala... Eu não diria abusado, senhora, mas... uma árvore que nasce torta, ela permanece torta. Né? A Wina olha pra ele e sorri. E aí vira pra Mara e fala... Adoro. Então a tua vira pra você e fala: obrigado por terem aguardado. Está bem. Bem, partam logo e mandem notícias assim que tiverem mais. Pode deixar. Nós vamos lá, que eu não sei se o pessoal, o que eles estão fazendo agora, mas vai que tá em confusão. É, Do jeito que as coisas estão, tudo é possível. Uhum. O Ina, ela tá conversando com o Mara, ela fala, bem, tchau então, crianças. E vocês estão de volta na torre. Tchau. Ótimo. Quando você fala tchau, você já tá na torre lá. Abusada. Vocês atravessam o portal de volta? Sim, sim. Ok. Quando você atravessa o portal de volta, voltam pra seguir aquele mesmo ponto. Certo? Multidão já foi dispersa pelos Harmonium ali. Tá? Você não vê sinal do restante do grupo. E o portal ele se fecha atrás de vocês. O Desmond ele olha pra trás e fala: ai, ai, ufa. É bom estar de volta. Eu não gosto muito daquele lugar. E pode ficar com o floco. Como eu disse, considera um presente. Sua primeira chave de portal. Muito obrigado. Eu gosto de colecionar coisas. Não foi nada, tenho muitas outras comigo. Bom, vamos encontrar os outros, né? Ou você prefere ir para uma taverna tomar um hidromel? Você sabe onde eles estão? Não faço ideia. Mas eu imagino que você saiba. Interessante. Sei. Bom, vamos procurá-los então. Mas, uma coisa. Pela eternidade? O que tem isso? Você a segue? Você a conhece? Você não respondeu a minha pergunta. Você a conhece? Você me ouve? Se eu entendi a sua referência. Eu te ouço. Você tá do meu lado. Não, digo eu. Vamos procurar os outros. Vamos procurar os outros. É que tá com um delay gigante, que estranho. Vamos procurar os outros. É que muita coisa processando no meu computador, ele não aguenta. Vamos procurar os outros, então. Enquanto isso, eu vou lhe falando do que aconteceu uns 600 e poucos anos atrás aqui. E aí vocês vão caminhando pela cidade, procurando os outros. Ele vai contando uma história pra você bem. Tempos atrás, enquanto eu ainda era um jovem explorador aqui na jaula, a dama surtou, mais ou menos como aconteceu hoje, e saiu destruindo tudo. Nessa época, apareceu uma velhinha. E essa velhinha a conteve. É uma fração de segundo antes dela me desintegrar. Interessante. Eu agradeci a velhinha. E perguntei pra ela qual era seu nome. E ela me disse que era Eternidade. E eu senti que ela não era humana. Mas algo mais, afinal ela tinha detido a Dama da Dor. Foi então que essas ervas aqui, tá vendo? Olha. Ele aponta umas plantas pra você. Foi então que essas ervas aqui começaram a crescer na cidade. Ela me disse que isso serviria como... Você toca uma dessas plantas? Eu quero ver. Ver se eu conheço alguma coisa, sei o que eu sei disso. Enquanto ele continua falando. São as vinhas navalha. Suas folhas e caules são extremamente afiados. Só ao mais leve toque ela corta. Ela me disse que isso serviria como... algo para controlá-la. Serviria como uma distração para evitar que ela surtasse de novo daquele jeito. E desde então esse negócio começou a brotar por tudo quanto é canto na cidade. Essa porcaria cresce muito rápido. Deve ser que nem caçatinga em Arton. Exato, que nem caçatinga em Arton. Muito comum. Cresce por todos os lados. E os Dabos, eles se ocupam de arrancar isso dos lugares o tempo todo. De certa forma, isso serviu realmente como uma distração para Dama da Dor e os seus asseclas. Olha só, ele puxa uma adaga, ele vai e corta um pedaço. Corta um pedaço e entrega pra você. Pode pegar. Ela vai perdendo corte e vai murchando rapidamente. Em alguns minutos estará sequinha e inútil. Nada é inútil. Bom ouvir isso. Vou me lembrar dessas palavras. Bom, vamos encontrar os seus amigos logo. Afinal de contas, eu quero entender o que aconteceu. Você não entendeu ainda? Não. Afinal de contas, vocês... vazio? Sim. O nada e o vazio. No princípio, havia o nada e o vazio. Eles se casaram e deram à luz os 20 deuses. Qualquer artoniense conhece essa história. O nada e o vazio criaram os deuses. Sim. Isso. O nada e o vazio é uma coisa só. Ninguém se casou com ninguém, não. Mas eles criaram os deuses. Não. Provavelmente a eternidade criou os deuses. Será? Sim. O nada e o vazio, ele. O chamado aqui entropia. A patrulha da perdição venerava eles. Eles estão presos em algum local do universo. E tinha um portal da onde eles estão pra cá. Depois que a gente chegou, fizemos uma bagunça lá na patrulha da perdição, claro. Parece que é crossfitio. Eles começaram a soltar parte do nada do vazio aqui dentro, que quis dominar a Dama da Dor. Aquele líquido preto. Isso. E de algum jeito, o nada do vazio sabe que a gente tá à procura daquelas pedras que a Dama da Dor puxou. Entendo. Mas me diga uma coisa, se o nada e o vazio criaram Arton, criaram os deuses... Eles não criaram nada. Entenda assim, ó, o universo é criado. Sempre quando certo. Você cria algo, tem uma parte que não é criada. Essa parte é chamada entropia, que é o fim de tudo. É a criação. Entendeu? Tá. É uma consequência da criação. Esse nada e vazio, essa entropia, ele não cria nada. Ele é só a consequência. Então tudo que é contado em Arton é só uma mentirinha que foi inventada por alguém. Quer dizer que eles não criaram nada, nada, nada? É por isso que eles são nada e vazio. Ah, história complicada. Bom, vai me falando mais no caminho. Vamos caçar os outros. E vocês estão andando procurando aí, pessoal, tá? Enquanto isso... Enquanto isso, lá embaixo, vocês estão diante daquela... Diante daquela desolação, aquela destruição, aquele desabamento imenso provocado pela Dama da Dor. O que vocês vão fazer? Já pensaram? Outro desejo? Você tem alguma magia aí, Sérgio? Lindo, Griel, Noi? Você tem alguma... eu tenho uma sugestão. Eu não sei como que a gente pode fazer isso. Mas na armadura que eu ganhei do... Durindir, tem um poder que faz transformar um corpo humano em nuvem, né? Será que não tem alguma magia que a gente possa usar que faça a mesma coisa com essa pedra, pra gente transformar em alguma coisa não sólida, pra poder tirar pelos buracos? Pra você transformar alguma nuvem, trazer pra cima e transformar em pedra de novo? Porque aí a gente teria que remover todas as pedras de cima, né? O mais certo seria restaurar esse lugar, deixar ele em ordem de novo. Mas isso demandaria tempo e muito recurso que eu não tenho. Se eu tivesse a pedra comigo agora, com certeza eu faria isso rápido. Mas não. Você tem alguma magia que possa auxiliar? Sim. Acho que não. Não consegue nem com força bruta? Se vocês venderem tudo aqui, eu consigo. Força bruta por força bruta, vira dragão e tira tudo, então, pô. Você e o Murray conseguem roubar isso aí facilmente. É, você e o Murray, porra. Uhum. É que a minha preocupação só de... É que eu, pessoalmente, queria tirar sem a gente tirar tudo de cima. Eu acharia mais fácil. Mas se não tiver como, a gente parte pra isso mesmo, cara. Daqui a gente não sai sem ver essa pedra. Ponto. Murray, você vem, acho que não conta, pô. Talvez. Eles me também na forma de anjo. Eu não tenho nenhuma magia que possa ajudar. Hostelerinho. Na forma bruta, não. A força bruta. A força bruta tá essa pedra mesmo, Hostelerinho? O Procer Saren, ele vai à frente e fala: bem, se vocês querem retirar na força bruta, então eu posso ajudar também. Ele começa a arrancar pedra e chama o soldado dele pra ajudar. Eles começam a tirando pedras dali pouco a pouco. Eu não sei, mas tem algum segredo de sigilo por trás de todas essas pedras. Talvez isso possa ajudar. Mas põe um grande talvez. Eu me transformo em dragão e vou começar a ajudar eles, né? Ok. Uhum. Eu vou tentar fazer isso. Que eu me lembro, não sei se eu tô enganado, mas eu lembro que eu tinha trocado de armadura e eu não sei se troquei de volta. Que eu tinha trocado de armadura um pouco antes da treta lá na casa do pessoal que fez essa treta toda. Não, você... E eu não troquei... Não trocou de volta e você não lembra de ter trocado de armadura. É, mas eu olho e vejo que eu tô com a armadura do coisa, né? É, você tá com a armadura do Lindir. Você não lembra de quando você colocou ela. Eita. Você fala isso pro pessoal, então, tem uma armadura, e aí você olha e você tá com a armadura, assim. Te espanta. Eita, porra. Nossa, eu tô rápido mesmo. Bom, já que eu já troquei de armadura, gente, eu vou lá rapidão. E Jeff, desvaneça e vou até a pedra rapidão. Procurar essa pedra onde tá. Tá, ok, tá. Entendi. Tá. Joga um teste de investigação. Tá bom, Tó. Investigação? Então isso. Vai crescer muque em você. Teu. Esse daqui é o bíceps e o do lado é o tríceps. Eu ponho o cajado em você, aí você... Vou gastar um pra ter vantagem aqui, tá? O que tem que jogar? Investigação, né? Investigação. Acelera em vira dragão. Opa, 20, Jeff. Boa. E uso 35, né? Eu uso o cajado que a gente tem de aumentar e reduzir na Toph e na Nisbet pra ficarem em uma categoria de tamanho maior pra ajudar okay, também. Ok, beleza. Você vai usar isso com o cajado de Caledranok? Não, é aquele cajado que tem de aumentar e reduzir. Tá, beleza. Ok. Tá, vocês todos ficam enormes. E aí vocês vão lá e começam a remover não pedras, removendo. Bem isso aí. E vão removendo a pedras, pedras. E aí o Grial, ele vira aquele monte de folhas e começa a abrir um caminho e entra por dentro desse caminho. Tá? Grial, você vê lá embaixo a pedra depositada no chão, um monte de escombro em cima dela. Tá? E é um espaço que cabe uma, no máximo duas pessoas ali. Ok. Tá? Ok, Jeff, eu vou chegar do lado da pedra ali, vou desvanecer de novo pra ficar... Você cabe ali espremidinho, rastejando. Eu vou tocar na pedra então, Jeff? Ah, eu sou elfo, elfo magrinho, eu cabe. E ali, Jeff, eu vou então tocando na pedra, mentalizando o poder de Glórien e te dando um ponto heróico. Ah. Eu vou, na hora que eu for usar o desvanecer de novo, Jeff, eu vou tentar, tipo... aumentar a minha percepção, que eu já fiz isso acho que algumas vezes, de entrar, acho que o Theon já fez com a gente, fazer entrar na pedra. Né? Eu sei que eu já entrei alguma pedra antes, então eu vou tentar lembrar aquela sensação que eu tive de estar dentro da pedra, pra tentar me transformar na pedra, tipo, não me transformar na pedra, mas pra pedra virar uma parte do meu corpo, extensão, pra transformar tudo isso em desvanecer. Fazer tudo desvanecer junto comigo. Ok. Quer uns pontos de magia aí? O que você quer no ponto heróico? O que você precisa? Tá, você consegue se mesclar essa pedra e ir arrastando ela. Certo? Vocês vão vendo que no local que o Griel entrou ali, começa a se mexer como se fosse um tatu, um verme, rastejando por debaixo da terra. Isso vai guiando os passos de vocês, vocês vão removendo as pedras daquele local onde está rastejando, certo? Até que vocês veem um bloco de pedra circundado por um monte de folhas surgir da onde que vocês vão cavando ali. E aí vocês conseguem remover aquele monte de pedras ali. Vocês gastam um tempo considerável nisso. Remove aquele monte de pedras ao redor. E aí aparece aquele bloco de pedra. É uma coluna de... acho que tinha 6 metros de comprimento, se eu não me engano. 6. Pequenininha. Não, 3 metros, 3 metros. A coluna de 3 metros por 50 centímetros de aresta. Certo? E aí surge ali no meio dos escombros, vocês conseguem finalmente remover dali. É, vocês estavam procurando essas pedras, gente? Se lembra dessa pedra, Ariel? É isso aí mesmo. Assim, ele já mostrou uma pra vocês. Não. É essa mesmo. Como é que você conseguiu tirar? Ah, eu tentei canalizar. Lembra aquela vez que a gente tirou a pedra com o Theo? Tentei pensar naquilo junto e desvanecer junto, trazer a pedra junto. Deu certo. Não sei como, mas funcionou. Só sei que foi assim. Que bom. Que suor. Que bom. Tá. Deixa eu ver agora o que tá escrito nesse troço aí. Ah, a pedra que eu falei pra vocês é essa daqui, ó. A propósito, o Prócer... como que é? Serim? Sarin. Sarin. É... eu não, não pude deixar de reparar nas suas vestes. Você é do... Armorial? Harmonium. É... Harmonium. Tá aí na tela pra vocês a pedra. Sim, sou do Harmonium. É, e o Harmonium está disposto a ajudar esse grupo, assim como a Proster dos Sensórios e a dos Signatários? Ele olha a pedra, ele alisa a pedra. Ele olha para líder dos Signatários, olha para líder dos Sensitivos. A líder dos Sensitivos ela tá sorrindo de orelha a orelha, olhando aquela pedra. Aí ele sai do monte de escombros ali, batendo as mãos assim. Tem uma pedra igual a essa no quartel da cidade. Ora, então já vamos pra lá. Através da mágica que... bom, vamos. Depois eu termino de ler isso aqui. Então tem uma lá, né? Certo. Vamos até o quartel. No meio do caminho, vocês me explicam o que está acontecendo em detalhes. Bom, você já entendeu o que está acontecendo. É isso que eu falei na mesa. O que mais você quer saber? Que essas pedras têm a ver? É exatamente o que eu falei. A gente não sabe. A gente acredita que talvez elas possam nos dar em alguma informação que possa fazer com que cheguemos a uma solução para combater o nada e o vazio. É isso. A gente também não sabe. Bom. Vamos então. Vocês duas nos acompanham? Elas balançam a cabeça positivamente? Claro que sim. Vamos. O que vocês fazem com a pedra aí? Eu vou tirar uma magigrafia. Ok. Vou mandar uma mensagem pra Ciri. Estamos okay. indo para o quartel lá pro Hormônio. O Prócer Sarin vai nos mostrar a pedra que eles têm. E talvez daremos uma passada no Mercadão. Mercadão. Prócer Sarin, o mercado, né, a maior a concentração, o mercado maior é caminho do lugar onde a gente vai? Qualquer coisa caminha aqui, afinal... Siga o circular. Mas sim, passaremos por ele se vocês querem. É porque acredito que lá tenha mais uma dessas inscrições. Tem uma fonte lá que eu percebi que existem algumas inscrições. Eu acredito que também seja parte dessas pedras. Entendo. Vamos até lá então. Vamos ver isso. Vamos averiguar. Vambora. Bom. Se quiserem, vocês podem ir para o Arboreal, eu passo no mercado e encontro vocês lá. Você responde para ela? Ele está mandando mensagem falando que se a gente quiser, a gente pode ir direto para o Arboreal e ela dá uma passada no mercado. O que vocês acham? Por mim, sem problema. Só não vamos demorar muito para essa parada, né? É, já está escurecendo, eu acho. Eu gostaria de dar uma gente, olhada. Gente, e a Ciri não voltou ainda, né? Será que ela tá correndo algum perigo? Será que não é melhor a gente ver o que tá acontecendo com ela? Afinal, a gente já percebeu que se parar nem sempre é uma boa, né? Bom, então façamos assim. A gente quer dar uma passada no mercado também. Então vamos todo mundo pro mercado. A gente se encontra no mercado e vai direto pro Harmonium, pode ser? Vamos fazer o seguinte, alguém quer vir comigo? Eu vou ir procurar a Ciri. Assim que eu encontrar a Ciri, eu vou com ela junto com... Se alguém quiser ir comigo, claro. Encontro vocês no mercado. Gabriel, eu tenho quase certeza que a Ciri foi devolver as pedras. Ela estava atrás do Desmond. Então, mas como que ela vai achar a gente depois? Eu acabei de mandar mensagem pra ela. Você não ouviu? Tava do seu lado, mandando a mensagem. Não ouviu. Deu umas picotadas na mensagem aqui. Esse anel deve ter molhado. Não, pera. Bom, vou seguir, então. Então façamos assim, vamos pro mercado, a gente se encontra lá. De lá a gente parte pro Harmônio, tudo bem? A Lisbeth quer dar uma... Maravilha! Então ok. Ciri, vamos nos encontrar no Mercadão, lá naquela ponte. Esperamos você lá e partiremos para o Harmônio. Câmbio. Brincadeira. Que Por que a gente não pede pra ir nos locais? Não é mais fácil? Não é mais rápido? Porque o quê? Eu não entendi. Por que a gente não se divide pra ir nos locais? Porque a Lisbeth gostaria de passar no mercado. E eu também tô curiosa pra saber como que é ela um pouco. Até mesmo porque ela foi onde teve uma das primeiras catástrofes. E também, eu ser em off... Né? Porque a gente não quer terminar essa aventura em 3 dias, cara. Vamos com calma, né? Só falta a gente pegar essas pedras, pô. Não falta só a gente pegar as pedras. Não, mas, pô, vamos com calma. Até porque a gente não sabe se em cada lugar a gente vai ter problema ou não, né? Eu acho meio arriscado a gente se separar, Ciri. Eu acho arriscado a gente se separar, Ciri. Aquela tal dama da dor, vai que ela fica louca de novo e ataca a gente. É bom a gente andar junto. Pelo menos próximos um do outro, né? Tá bom se vocês estão com tanto medo assim. Vem com vocês no mercado. Bom, professor, Sarin, nosso destino agora é o mercado. De lá a gente encontra com nossa amiga e aí a gente parte para o seu quartel. Vamos então. Mas eu vou avisando. Aquele lugar é uma zona. Teremos que tomar cuidado. Eu não quero ir nesse lugar, não. Já me falaram desse lugar aí, eu não quero ir, não. Tem muita mulher da vida. Não. Eu dispenso. Eu vou protegê-la, garota. Não se preocupe. Vamos até lá. E aí vocês vão saindo. Tá. Vocês saem, ganham as ruas, vão em direção ao mercado. Caramba, como trava. E aí vocês vêm parar... Nossa. Bem aqui, ó. No meio desse monte de tendas aí esparramadas por tudo quanto é lado. Onde estão sendo vendidos todos os tipos de coisa que vocês podem imaginar. Tá? E aí, diante de uma fonte, no centro da praça principal do bazar, rodeada de barracas e de pessoas por todos os lados, é onde vocês finalmente se reúnem novamente. Só pra constar, eu sugeri que a gente passasse no mercado, porque a Bia quer comprar item, tá ligado? Ela ok. Precisa comprar um pistol de subir as habilidades dela. Por isso que eu falei. Entendi, beleza. Quer rolar um teste, sei lá, de diplomacia pra comprar as coisas aí? É coisa complicada? O que é que vai comprar? É item pra subir o status dela pra 20, né? Tipo, braçadeira assim, tem... da força, essas coisas? Ela tem quanto de constituição? Uhum. Não, é o modificador, qual é o valor? Eu acho que é 3. Ela tem 13, quer jogar pra 20. Aí, inteligência, quer jogar pra tanto, tá ligado? Tá, vocês encontram isso daí fácil na cidade. Não é problema conseguir encontrar isso. Se vocês têm dinheiro, é só gastar o dinheiro. Tem grana? Eu vou ver. Qualquer coisa, tipo, você já é um ginásio de ouro. Arranca um pé, uma perna, tá pá. Eu gostaria de ver isso. Olha, moço, dinheiro não tem, mas tem esse dedo aqui. O famoso me custou o olho da cara, né? Literalmente. Né? Isso aqui me custou um braço, eu não faço ideia. Vamos aí, maneira. Eu não tenho, acho que, dinheiro, não. Mas... aqui, eu tenho muito pouco, eu acho. Mas não tá marcado aqui. Quanto que custa, mais ou menos? Você precisa de quais itens pra 20? É 3 itens só, né? 5 mil peças de ouro cada um, em média. Quanto? 5 mil peças de ouro. 5 mil. Então, você, nos seus atributos aí. Qual deles é inferior que você quer mudar? Eu sei que é constituição, inteligência. E são eles mesmo. Você não quer mais um pra alguma outra coisa? Quero melhorar a minha força ainda mais. Aí você não tem item aqui. Quer dizer, pode ser, mas aí não tem como. Não, então vai só isso mesmo. Destreza e constituição. Eu pago pra mim, Betiosa. Beleza. Dois atributos aí vai dar 10 mil PO. Tá, eu vou procurar, Jeff, ver se tem tomo de sabedoria. Tomo da sabedoria? Sabe alguma coisa? É. Eu não tenho 20, Leão. Ah, só vai ter 20 os tomos? Só, os tomos só. Tem 20. Os tomos aumenta mais 2? Tá. É mais 2, mas até o máximo de 20. Então eu tomo de sabedoria não, então tô de boa. Eu quero um tomo da bosta de sabedoria. Não, é que assim, ó. Força eu tenho abaixo de 20 e não quero subir. Constituição eu tenho abaixo de 20 e também não quero subir, sabe? Então, de boa. Ok. Beleza, pode seguir. Joia. Bom, conseguem comprar os itens então, se encontram no mercado diante dessa praça central. Certo? O líder dos Harmonium, ele leva uma comitiva um pouco maior de soldados, tá? Junto com ele. E quando vocês chegam ali nessa praça central, vocês são fitados por olhares desconfiados de todas as pessoas que estão próximas ali. Certo? Em pouco tempo a praça ela fica meio que vazia ali de pessoas, as pessoas vão se afastando, tá? E é nessa praça que vocês veem aquilo que vocês procuram. A fonte, ela é uma mureta quadrada, tá? E uma das faces da mureta, quando vocês olham, vocês veem que ela é formada por uma outra dessas pedras também, que tá aí na tela. Enquanto vocês olham a pedra, eu vou fazer xixi rapidão e já venho. Voltei. Oi. Opa. Viram a pedra aí? Uhum. Beleza. Tá difícil. Os três Prossers que estão com vocês, tá? Eles param, olham, alisam aquela pedra, olham um pro outro curiosos. E aí eles falam, o que diabo significa isso? Eu sempre achei que o que há no quartel fosse algo único. Mas percebo agora que isso está espalhado por mais lugares da cidade do que eu podia supor. Vocês deviam conversar mais entre si. É o que eu falei para você. Infelizmente, vocês são facções, cada um tem o seu próprio, né, entendimento, digamos assim. Mas a única coisa que a gente soube de Sigil é Sigil é a cidade das respostas. Viemos com perguntas e estamos encontrando talvez alguma resposta. Se vocês vieram para cá sem perguntas, bom, vocês não iriam ver isso nunca. Bom. Eu agora fiquei curioso. E eu não sou de negar ajuda a quem precisa. Vamos depressa vocês pro... Vocês são pregadores quarto. Da paz, não são? Sim. Exatamente. Vocês teriam alguma chave de prata? Bem famosa na cidade? Chave de prata? Não. Só se tiver alguma coisa... registrada no salão dos registros, mas não, nunca ouvi falar. Vamos até o quartel então? Vamos. Beleza, ele leva vocês até o quartel, então. Vocês atravessam a cidade e chegam lá. Vocês fazem alguma coisa nesse meio tempo? Não fazem nada, só querem chegar lá logo. Ô, Jeff. Sim. eu vou ter que sair daqui alguns minutinhos pra ver como é aqui de casa. Então, pra não ter que sair no meio da cena, eu acho que eu já vou sair agora, viu? Tudo bem. Antes de chegar preferir. No quartel, beleza? Tá joia, então. E aí não sair no meio da cena, tá, gente? Tá, você tem alguma ação pra fazer? Tudo aí, gente, né? Por enquanto, não, Jeff. Assim, tô tranquilo. Tô querendo... Vou... Porque, assim, eu tô me sentindo perdido pra caralho. Eu tô querendo... O Griel, ele tipo, tá querendo entender o que tá acontecendo. Então ele vai ficar bem observador, tentar observar o máximo possível o que tá acontecendo. Especialmente dos outros pessoas, mas também os aliados, tá? Aham. Uhum. Beleza, então. Porque, como eu não sei o que aconteceu nas últimas 24 horas, né? Então eu vou ficar tentando ir pescando as coisas. Aham. Uhum. Certo. É uma sessão muito estranha. Você não sabe como você chegou, onde você tá. Você não sabe quem são essas pessoas com quem o grupo tá falando. Então é um negócio assim muito estranho. É, então a ideia é, tipo, eu, entre aspas, não confio aí em quase ninguém, tirando os meus amigos. E mesmo meus amigos estão um pouquinho assim, né? Porque a Siri não explicou porque ela apagou minha memória. Okay. Então eu não sei porque que ela faz essa porra, não. Então, né, vai que... Não sei se eu briguei com ela ontem, o que aconteceu, né? Não sei, né? Ela nunca apagou a memória de ninguém assim. Então, é que vocês passaram a noite juntos. Não, você saiba! Então, vocês encheram a cara e passaram a noite juntos. Falou. É, então. Aí eu achei melhor você esquecer. Caralho. Abração pra todo mundo, gente. Abraço, Ariel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ariel, já foi. Já foi. Já foi. Bom, e aí? Direto pro quartel? Por mim pode ir. Vai que pronto. Sim, sim. Vocês me parecem muito apáticos. Tudo bem, vocês vão até o quartel, atravessam a cidade, sem qualquer dificuldade, afinal vocês estão sendo escoltados por... soldados dos Harmonium. E aí vocês finalmente chegam no quartel, que é esse prédio que está aqui, ó. Viram aí? Esse é o quartel da cidade. Ó, tá na Boulevard. Aí sim, Boulevard, quase Broken Dreams. É Boulevard of Brokeback Mountain. Aí não, aqui não tá, pode parar. Beleza, esse é o quartel. Severin já esteve lá. Tá ficando alto de uma colina. Uma verdadeira fortaleza, um castelão. Certo? Cheio de soldados do Harmonium passando por todos os lados. Todos eles batendo continência pro Prócer Saren. E ele vai guiando vocês por dentro dessa construção gigante aí. Tá? Até aqui. Oh, caramba. Oh, caramba. Aqui. Até aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a sala de registros? Uhum. Eu tô tentando pingar e não pinga no mapa. Nossa, meu computador trava demais. Bom, a torre D ali tem a sala de registros. Certo? Onde ficam os arquivos do Harmonium. E... nessa torre tem uma escada que conduz pro alto, certo? E atrás de uma estante tem uma passagem secreta que ele revela a vocês apenas, dispensando todos os outros soldados que estão lá dentro. Abre essa passagem secreta e atrás dela tem uma escada que desce para as profundezas ali também. Quando vocês chegam lá embaixo, o que vocês veem? É um salão quadrado que representa uma miniatura do castelo aí, dessa fortaleza. Certo? Vocês têm iluminações, vocês têm grandes candelabros nos quatro cantos, representando as quatro torres da fortaleza. E exatamente no centro vocês vêm em pé, sustentando a câmara, uma coluna. E essa coluna tem os entalhes, aquelas mesmas runas que vocês viram nas outras. Cadê? Visível. Tá aí pra vocês verem. Estão vendo? A chave de prata que abre a porta de prata reside onde o ar não tô conseguindo ler o final. Predomina? Pode ser, agora predomina. A não ser que lá. E alguma coisa lida no mundo. O mundo tão sólido quanto a da até a galá. Que legal. Quanto a cabeça de uma criança, sei lá. Que da hora. Sabe. Por que vocês estão olhando e rindo pra mim? Eu não sei ler direito. Não, tá quebrado mesmo. Tof. Ah, eu achando que era minha ficção. Só tô melhorando. Aí, ah, eles estão lendo certo, olha lá. Ah, não sabia ler também. Bom, eu não vou ser cuzão e vou interpretar que vocês magigrafaram a pedra da fonte também, lá do bazar, né? Eu não falei nada, falei que a única que eu magigrafava é a dos escombros, a da fonte eu não falei nada, porque todo mundo tava ali, todo mundo viu. Certo? Ninguém falou nada. Não, exatamente, eu falar. Eu falei que eu ia magigrafar a dos escombros. A da fonte, eu não falei nada, justamente porque todos estavam ali, certo? Não e havia porque necessidade. Era só voltar lá. Beleza, então vocês não magigrafaram, pronto. Mas que conte o final. Sim, mas a dos escombros sim. Eu magigrafei. Sim. Na verdade vocês têm duas magigrafias daquela. É isso, vocês têm ciência de mais alguma coisa parecida com isso? Existe alguma facção que possa nos auxiliar com isso, com tal informação? Sejam aliadas? Bem. O bazar. Ele é o reduto dos revolucionários. Os signatários têm uma. Nós temos outra. Eren, você disse que tem mais uma também. Então deve haver uma pedra dessas com cada facção. Com certeza, a Patrulha da Perdição também tinha. Depois do que vocês fizeram na cidade, vocês são conhecidos. E eu tenho boas relações com os Governors e os Impiedosos. Não vai ser difícil conseguir que vocês vejam as pedras deles. Isso é bom. A Eren, ela fala... Pergunta, Sari? Sim, Tenente. Time. Ou devo chamá-lo de... Celerim. Você sabe quem entregou este artefato para vocês? Isso sempre esteve aqui. Quando eu cheguei aqui, certo. Isso já existia. Aqueles que vieram antes de mim... Você é o membro mais antigo. O conhecimento dessa pedra é passado de líder a líder. Uhum. Desde eras. Eu vou explicar pra vocês. Cada uma dessas facções, cada uma das guildas que tem aqui, tem uma filosofia diferente sobre o que é o universo e como ele funciona. O líder que me antecedeu nos Harmonium me disse que essa pedra contém o conhecimento do multiverso. E que ela, quando decifrada, revelaria a todos aquilo que a nossa filosofia dita. Ou seja, que o objetivo final do a ser conquistado no universo é a paz. Mesmo que nós tenhamos que travar uma guerra para consegui-la. Provavelmente a pedra vai dizer que todos estão certos de um certo ponto de vista, então. Mas o que eu tô entendendo até agora são muitas metáforas e vários conhecimentos diferentes. É prata, é ouro, bronze. Eles estão se interligando, mas ao mesmo tempo são várias coisas estranhas. Mas do que vocês estão falando, prata, ouro e bronze? Ué, você não consegue ler o que está escrito na pedra? Não. Eita. Essas runas são indecifráveis. As outras duas olham e falam, eu confesso que também não consigo ler o que está aí, não. Não sei onde vocês estão enxergando prata ou outras coisas aí. Eles estão deduzindo a partir de partes de letras. Não, está claro. Eu aponto aqui, ó, isso é um A. Não é nem uma runa para mim, é como se fosse uma letra. Não é mesmo. Vocês nunca viram nenhum desses símbolos aqui antes? Qualquer não. Um individualmente? Não, nunca vi. Eu já vi, tá. Já presenciei inúmeras sensações com as quais vocês nem podem sonhar. Mas isso pra mim não é um A em nenhum dos idiomas com os quais eu tive contato. Tudo bem. Eu pego um pedaço de pergaminho, vou anotar alguma dessas runas. Isso deve okay. Estar registrado em algum lugar. Nem que seja na biblioteca. Eu vou guardar. Vamos na biblioteca. Sim. Na hora que a gente achar, por isso a gente vai conseguir decifrar o que tá realmente escrito. Mas isso tá muito estranho. Mas... tudo bem, acho que já pegamos tempo demais de vocês aqui. Ainda bem, mais num local secreto. Eu posso ajudá-los. Com os Governors e os Impiedosos. A Erin, ela fala. Bem. E... eu posso ajudar também. Com... os Governors, se for necessário. E a outra do sinal único. Ela fala, bom, eu posso tentar ajudar, mas as outras guildas não gostam muito de mim. Então vai ser meio complicado. Falando em outras guildas, O que vai acontecer com a patrona da perdição? Vocês têm alguma ideia? Como que eu não entendi? Hein? O que vai acontecer com a patrona da perdição? Se não tem alguma ideia? Bem, eu vou descobrir o que eles estão tramando. E irei puni-los por isso. Pode ter certeza de que a sua ajuda, Tenente Timmy, será bem-vinda, bem útil. Bom, o que eles estão tramando já ficou meio óbvio, né? Será que eles devem morrer pra esse caos todo acabar? Bem. É. Todas as cadeiras estão cagadas. Os animal fazendo sujeira. Foi engraçado. Tem mais o que fazer na vida. Foi engraçado, foi divertido isso. Do nada, você escuta. Não, bem, não, todas as cadeiras estão cagadas. Não ficou meio óbvio o que eles tentaram fazer? É. Mais ou menos. Mais ou menos. Quem eles são? Das duas vezes que nós fomos lá, tinham pessoas diferentes. Bom, de uma coisa é fato. Isso é uma informação pessoal, digamos assim, que estaremos dando pra vocês de bom grado. O quartel dos... Como que é o nome? Patrão da Perdição. Da Patrulha da Perdição, não se limita só naquilo que vocês estão vendo. Eles têm planos para outros lugares. E isso também se expande para esses planos. Eu posso fazer alguma coisa que pode ajudar. Como, por exemplo, eu posso invocar algum inseto para ficar entre eles e depois pode me passar o que aconteceu lá dentro. É uma espécie de escuta, sabe? Eu entendo, mas eu acredito que não será mais necessário. Já que a sede deles foi totalmente destruída. Mas você ouviu o que eu acabei de dizer? Sim, que eles têm planos para outros lugares. E nós vamos caçar os remanescentes deles que estão espalhados pela cidade. E fazer com que eles respondam por seus atos. Sim, vocês podem encontrar o acesso a esses planos no próprio quartel deles, no próprio esconderijo deles. Lá dentro eles têm portais para esses planos. Mas quando você quis dizer plano, você quis dizer planos de existência. Ah, eles têm portais, agora eu entendi. Isso. Certo, certo. Portais. Não. Isso, portais para outros planos. Bem. É. Mas isso todas as guildas têm. Isso já era de se esperar, afinal estamos na cidade das portas, então não é nada assim absurdo de se encontrar. Mas eu vou checar essa informação. Muita falha. Porque eles acreditam que tudo deve acabar, que tudo tem que ter um fim, só que eles serem os causadores disso distorce toda a realidade. Bem. Eles vão pagar pelo que eles fizeram. Já estão pagando. Eles já não têm mais a base de operação deles. Então estão bem enfraquecidos. Mas com certeza... Talvez por hora. Com certeza outra guilda surgirá no lugar deles. Se eles realmente desaparecerem. Assim é aqui em Sigil. Ah, sim. Quando uma facção desaparece, outra surge logo em seguida. Tem outra coisa também. Foram espalhados alguns cartazes e neles contém aquela matéria escura. Se por um acaso algum de vocês ou algum dos seus subordinados encontrar, se deparar com isso pelo caminho, por favor, não chegue perto, nem encoste. Sim, eu já estou ciente de que aquilo envenena. Não é, Timmy? Envenena? É, envenena a mente das pessoas. Ah, sim. E outra coisa, o Celerinho. Celerinho, você comentou uma hora ali, na hora que a gente terminou o combate, uma coisa que me deixou bem intrigado e eu partilho dessa sua ideia. Algum de vocês sabe como surgiu a Dama da Dor? Se ela é realmente uma espécie de construto? Porque os movimentos dela são muito assim, diretos, como se fossem... Previsíveis. Isso, previsíveis. Ah, é verdade, já. Eu tinha feito isso no final da outra sessão. E eu não sei o que aconteceu. Saber a origem, né? Isso. Eu falei no teste exatamente o que aconteceu depois. Verdade, eu esqueci que você estava desmaiada. Foi isso. Beleza, vamos a isso agora. Quando a Toph toca nesse assunto, Lisbeth, imediatamente vem à sua mente a visão que você teve. A visão que você tem, quando você tenta ver a origem da Dama da Dor, é a seguinte. Uma velhinha removendo um anel de um de seus dedos e colocando esse anel num suporte. A velhinha ela se debruça sobre a mesa circular no qual está esse suporte. E observa o anel que ela acabou de colocar ali. E ela vai se aproximando do anel, se aproximando. E esse anel é Sigil. É a cidade. Conforme vai se aproximando, você vê que a velhinha de repente está dentro da cidade. E aí ela olha ao redor, faz um gesto ascendente com as suas mãos. E a cidade se ergue sob sua vontade. Eu conheço essa velha? Sim. É Eternidade mesmo, né? Você conhece o nome dessa velha? Eternidade. Ou assim ela se apresentou a vocês, pelo menos. E aí... Qual é o nome dessa velha? Hã? Sim, eu compartilho a visão. É, depois, né? É. Bom, quando a Toph pergunta a origem, o Celerim pergunta a origem da Dama da Dor, eles não sabem dizer nada. E aí você pode ir compartilhando essa visão que você teve. Gente, o que eu pude ver foi que a Dama da Dor ela só existe porque foi a Eternidade quem criou. Eu não sei como ela fez isso, mas eu lembro de tentar ver o passado dela e tudo que eu consegui ver foi essa senhora que está retirando o anel de seus dedos e colocando em algum suporte. E esse suporte é Sigil. O anel é Sigil. O anel é Sigil. O suporte é o pináculo sobre o qual Sigil orbita. E aí, deixa eu complementar a visão. Você vê também, Lisbeth, o seguinte. A velha ela vai apontando o dedo para diversos pontos, tocando assim. E conforme ela vai se deslocando pela cidade, fazendo esses gestos, ela vai criando os infindáveis portais que existem em Sigil. E aí logo depois... Você não sabe quanto tempo depois, por esses portais começam a chegar pessoas de mundos que você não faz ideia quais sejam. E essas pessoas vão chegando e vão se instalando na cidade. Você vê também essa velhinha, a Eternidade, ela com um disco na mão. E você reconhece esse disco como sendo a roda do tempo, que o nada e o vazio procuram, de acordo com as palavras da Ciere e da Toph, certo? Ela parte esse disco em três pedaços, ela faz um gesto, uma porta de bronze se abre, ela joga um pedaço, faz um gesto, uma porta de prata se abre, ela joga um pedaço, faz um gesto, uma porta de ouro se abre, Ela joga o último pedaço, fecha as três portas, elas se dispersam e desaparecem pelo multiverso. Entendeu, Silverinho? Uhum. Ela também. Ela aponta no solo um ponto, aponta o dedo assim, ergue a mão e aí vai surgindo uma parede de pedra. Ela vai apontando o dedo assim na direção da parede de pedra, como se estivesse escrevendo no ar. Inscrições vão surgindo nessa parede. Aí ela faz assim com a mão, tá? Deslocando a mão com os dedos abertos, da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda. Repete o gesto. E essa pedra ela é fatiada em 15 pedaços iguais. Os pedaços vão flutuando. E aí ela ergue os braços e faz um gesto, abrindo os braços e levando eles para baixo. E os 15 pedaços eles vão em direção ao solo e se enterram profundamente no solo de Sigil. Caramba. E aí, ela aponta pro solo e começa a surgir do solo também uma outra coluna de pedra. E ela começa a entalhar essa coluna de pedra com o dedo, assim como se estivesse escrevendo também. Só que cada gesto que ela faz com o dedo arranca um pedaço dessa coluna de pedra. Como se fosse alguém cortando uma cenoura com uma espada. E dessa coluna de pedra que ela ergue, ela esculpe a Dama da Dor. Ela se aproxima da Dama da Dor. Caramba. Se aproxima da Dama da Dor. Ela fecha o punho direito à frente dela. Fecha os olhos como se estivesse em concentração. Abre o punho direito diante dela. E assopra a palma da mão em direção à Dama da Dor. Como se assoprasse farinha da mão na direção da Dama da Dor. E aquilo que era uma escultura de pedra assume a textura de uma criatura viva, humanoide, e sai flutuando pela cidade, patrulhando a cidade. E aí, você vê a imagem da eternidade se afastando da cidade, tá? Enquanto você vai vendo movimento extremamente acelerado, câmera ultra acelerada, a cidade toda se formando e sendo povoada por inúmeras pessoas e crescendo conforme ela vai se afastando e saindo da cidade, tá? Segundos antes de dela sair totalmente da cidade e voltar para aquela visão de uma mulher velha olhando um anel flutuando num suporte sobre uma mesa circular, tá? Você vê as sedes das grandes facções se formando ali. E aí depois é a imagem da velhinha olhando sorridente para aquele anel. E onde você volta da visão. Nossa, ela é super caótica, né? É? Eu compartilho com todos. Ok. Eu compartilho tudo. Eu até comento a respeito da Dama da Dor que... O que eu entendi foi que as outras partes da pedra, que é o que constitui a roda, é a Dama da Dor. E a gente vai precisar dela. Ah, então isso aconteceu, então. Livre-arbítrio, né, Dona Eternidade? Uhum, sei. Bom, acho que pensamos realmente certo, Silvio. A Dama da Dor realmente é uma espécie de construto. Na verdade, digamos que ela seja os olhos e os ouvidos da própria eternidade. Pra tomar conta do seu brinquedinho, que é Sigil. Mas por que ela criou o Sigil? Pra poder esconder os segredos. Porque se você colocar... No idioma Valkar, sigil seria equivalente a sigilo. Sigilo seria alguma coisa escondida, sigilosa, ou talvez o próprio nome já diz. Um símbolo mágico, tipo. Então, se ela fez sigil é justamente para guardar esse segredo, que é as chaves para a gente poder encontrar o que a gente está procurando, que é os fragmentos da roda, para finalmente acabar com tudo isso. Quer dizer, acabar. É um novo começo, melhor. Nós temos quantas pedras? Temos três? Pedras ou runas? Não. Pedras. As pedras que a gente tem... De texto são cinco. É, são os textos. Onde a gente achou os lugares. Isso. Não, cinco não, vocês têm quatro. Cadê? É, que a gente vai lá tem pegar imagens aí. É porque teoricamente do bazar a gente não tirou a foto. Sim. Ah, mas você só tá colocando pra gente. Não, do bazar tá aqui, pô. O bazar tá aqui, ó. É, cinco pedras. Cinco pedras. Mas a gente não tirou a magigrafia. Não, mas isso quer dizer que a gente não tenha visto. É isso que a gente quer dizer. Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, salão de eventos, salão dos oradores, quarta da cidade, grande bazar e o amigão. Sim, isso tá aí. Certo, isso daí tá entalhado em quais partes Sim. mesmo? Em alguma pedra, algum metal, algum tipo de coisa assim? É uma não pedra. Me lembro, certo. Pedra. Parece uma pedra ordinária. Imagina que ela pegou. Assim, tá vendo aqui no chão? Eu ergo uma pedra grandona. Um grande pergaminho de pedra. Começo a escrever nele. E aí eu divido todas as linhas pela metade, e escolho a velocidade e a fila. Bom, é difícil que você escreveu. Sim. E é isso. Eu tenho que encontrar todas elas para ver o que está escrito de forma coerente. Dali partir para encontrar as portas. Sim, eu vi as portas. E... As chaves também? Eu não me lembro das chaves, eu vi só as portas. Será que as inscrições são? Pode ser. Deve ser por isso que eu encontrei essas três portas. E aí você coloca esse fundo de cor da República. Sim, ela é tão caótica que eu tô lindo. Mas ela deliberadamente Ô Didi, desmuta o seu, que você tá muito baixo, mano. Eu não tô ouvindo pelo fone também atrás dele. Esqueci, perdão. Mas você ouviu o que eu tava falando, né? Não. Eu ouço o que você tava falando, mas não sei o quê. Eu falei que tipo assim, primeiro eu falei que pra mim é uma sacanagem a Eternidade dizer que existe livre-arbítrio, mas deliberadamente ela criou sigil e tá controlando as ações das pessoas que vivem sigil, e a minha teoria é as portas, tipo a de prata, a de bronze, de prata e de ouro realmente foram e estão juntas com os outros portais. Por isso que a gente tem vários portais, para confundir quem por um acaso juntar as informações de todas essas pedras e se confundir a hora que for procurar. Entendeu? Entendi. Compreende? Eu acredito que seja isso. Os portais, as portas que a Eternidade criou, que existe um pedaço da roda dentro delas, estão espalhadas. Juntar essas pedras aí que foram cortadas e separadas talvez seja a resposta pra gente encontrar a chave. Assim como descobrimos que o Capim na Valha é uma chave, pode ser que nessa inscrição tenha também a resposta para essas portas da Eternidade. É bem provável. Eu desconfio bastante também no caso das runas, onde todas as runas foram encontradas, pode ser onde... Por onde a Dama da Dor pode passar? Será que seja uma espécie de... Não, mas... Não dá pra te ouvir, Di. Mas a parte da Dama da Dor é justamente pra ela rondar a cidade pra não ter... um desequilíbrio natural das coisas, entendeu? Por isso que a Dama da Dor ronda. Ela é como se fosse os olhos e ouvidos da Eternidade. Entendeu? É ela que faz essa ronda pra deixar a cidade em paz. Só que tem a questão também que ela faz parte da vigilância. Então, vamos supor que é uma forma dela saber qual o momento certo para ela ficar de olho na situação. Por exemplo, ela chega a tal runa, é como se fosse uma espécie de imã, sabe? Pode ser isso, pode também. Pode ser onde é mais próximo de juntar todas, ou pode ativar algum mecanismo dela, você diz, né? Ou seja, a gente tem que ficar atento por onde ela anda. Talvez a chave seja, pode estar por perto. Mas aí que tá, eu acho que não existe uma chave. Bom, existe chave sim. Mas você entendeu minha linha de raciocínio? A gente tá em Sigil, certo? A Sigil foi criada, uma cidade, pra tentar ficar de olho. Essa cidade foram criados portais de todos os lugares do multiverso para que as pessoas pudessem entrar aqui. Só que antes disso, foi criado 3 portais especiais que guardam 3 pedaços da roda. E eu acredito que estejam aqui em Sigil, portais. Por isso que ela criou aquele monte de portão na cidade para conseguir alguém que esteja interessado em encontrar essas partes da roda. Entendeu? As portas de fato estão aqui. Sim, pela visão que eu tive, ela criou esse lugar para tudo isso. Sim. Só que eu ainda acho que ela. A Dama da Dor vestia isso. Sim, é como eu falei, ela é são os olhos e os ouvidos da própria eternidade. A eternidade sabe que a gente está atrás. Então, o que a gente precisa? Eu desconfio de alguns lugares que a gente esteve que ela apareceu. Por exemplo? Quando ela apareceu, tentou confundir a gente, não sei. Apareceu que... Ela tava de olho na gente, sabe? Mas isso porque a gente... Eu usei o cajado de Lena. Mas lembre-se, foi a eternidade que fez. Não sabe que a gente tá fazendo isso. Não, a Demolador veio atrás da gente a primeira vez quando eu usei o poder. Mas é lógico, a eternidade sabe o que a gente tá fazendo. A gente foi atrás dela, atrás de informação. Ela sabe que a gente sabe. Ou acha que sabe, de alguma coisa. Mas ela mesma disse, eu só observo. Ou seja, ela foi totalmente contraditória no que ela disse pra mim. Porque ela disse só observar e deixar pra que os outros agissem como quisesse, porque eu sou livre-arbítrio, mas aparentemente Sigil não. Sigil tem livre-arbítrio. Ela que é a regente das leis aqui. Livre-arbítrio dela é matar todo mundo. Não, é manter o equilíbrio, independente de qualquer um. Por isso que a Demandador não distingue ninguém. Mas a forma de conseguir equilíbrio é matar tudo, né? Depende. Se esse é o jeito dela ter o equilíbrio, é assim que ela imagina. Como que você equilibra a vida do mundo? Matando. A eternidade não é tão boa assim. Ela tá esperando alguma coisa da gente. Eu acho que não é boa. Não, mas eu não disse que ela era boa, coisa do tipo. Ela simplesmente falou o que eu disse pra todos vocês. Eu criei tudo e deixei acontecer. E eu só observo. É só isso. Mas imagina você com sua tormenta. Você agora, você pode criar um reino. Você pode controlar a tormenta. Ou você pode simplesmente deixar ela no mundo e ver o que acontece. Entendeu? Esse é o livre-arbítrio. Ou você tem poder suficiente para cortar isso, para quebrar isso de vez. Ou você realmente ignora e só observa. E ela não tá só observando aparentemente. Ela criou, fez questão de criar da onda dor. Pra poder ter o controle disso. Mas voltando ao assunto, eu ainda acho que a Dama da Dor, ela, pelos lugares por onde ela passa, talvez esteja as respostas. Talvez as portas estejam por perto dela, em algum lugar onde ela fica, sabe? Onde ela se atualize ou desative. Ah, deve fazer isso. Sim, acho. Sinceramente, eu acho difícil. Eu acho que ela realmente só patrulha e tenta manter o equilíbrio. Mas, é igual a gente tá falando, se a gente chegar mais próximo de reunir as informações que estão na pedra e a gente chegar na primeira porta, por exemplo, de bronze, aí com certeza o Demandador vai vir atrás de nós deliberadamente. Porque a eternidade vai saber que a gente encontrou essa porta e vai saber que a gente tá atrás da roda. Isso é fato. Vai ver até onde a gente vai chegar, o que a gente vai fazer com essa roda, ou vai interferir. Entendeu? Eu penso isso. Bom, agora vocês, próximos, vocês já entenderam qual que é a... a história complicada, né? Os três estão de boca aberta, tão... assim. Só escutando a confabulação de vocês. Bom, a Eren fala... Esse é o nosso... Pode completar. Eu falo, essa é a nossa teoria, entendeu? Agora, porque a gente não, realmente não sabe explicar pra vocês se isso é ou não uma resposta pra alguma coisa. Mas vocês ouviram da nossa amiga Paladina aqui. E isso sim, realmente é uma resposta pra aquilo que a gente tá procurando. Porém, a gente tá meio sem rumo ainda. O que vocês acham da gente voltar atrás daquele moço que tinha morrido? Porque estava escrevendo o livro? Não, mas a gente já tem o livro já. A gente conseguiu o livro. Não, o problema não é o livro. É o lugar onde ele esteve pela última vez. Mas não precisa ir atrás dele. Você pode conversar com a Eri. Afinal, ela não morreu. No salão dos sensitivos. Pode conversar com a Eri. Ela está aqui agora. Você pode perguntar para ela, direto. Porque aquilo tá muito inexplicado. Mas acho que não é o momento certo, né? Talvez, também imagino que não, mas a Lisbeth o que, já... O que vocês querem saber de mim? Você me permite, Lisbeth? Minha dúvida era quanto a... Vou pegar o nome dele. O... Half-Wood. É, Half-Wood, assim, né? Half-Wood. Isso. Era que alguém veio aqui e foi encontrado morto no meio do salão. E não foi explicado o que aconteceu com ele. Ele foi fazer entrevista com ela, tal, tal, tal. Tem que explicar isso. Mas acho que a chance dele voltar ao destino dele não foi. Entendo, mas o que eu tenho a ver com isso? É se você tem alguma informação ou alguma coisa a respeito disso, se você conhece alguém que conhece alguém. Não, não tenho nenhuma informação. Esse rapaz que vocês estão falando aí, Ref alguma coisa, realmente ele foi até o Salão dos Sensitivos conversar comigo. Estava fazendo uma entrevista na época. Não lembro pra onde que era. Acho que algum tipo de jornal. Depois eu nunca mais ouvi. Por quê? É importante? Então. Ele faleceu no seu salão. Na ala. Eu esqueci onde que é, mas é lá. Na biblioteca. Na verdade. Que horror! Na verdade, ele. A gente acha que ele morreu em algum lugar determinado e foi levado até lá. Não. Não, ele morreu na biblioteca. Ele morreu lá mesmo? Eu subi, foi até um livro específico, uma prateleira específica, e lá ele morreu. Como se alguém tivesse, sei lá, faltado um dardo, um veneno nele, alguma coisa assim, ou alguma coisa que ele pegou, matou ele, a gente não sabe, mas foi isso daí, Lisbeth, que isso a gente chegou à conclusão. Nossa, que tragédia. Muito me surpreende que você não tenha conhecimento de tal fato em sua casa. Não, de fato não tenho. Mas eu posso tentar... Então, descobrir se vocês acham que é importante. É, temo que tenham pessoas infiltradas lá dentro, ou alguém de má vontade, ou coisa do tipo. Porque se não chegou essa informação até você, então... Certo não está. Concorda comigo? Sim, mas pare pra pensar. O Salão dos Eventos é um lugar muito grande, frequentado por muitas pessoas. Coisas podem acontecer sem que eu tenha conhecimento. Não precisa de uma conspiração toda envolvendo isso. É só você estar no lugar errado na hora errada. Mas seria muita coincidência a gente saber que ele foi até você, tentou fazer uma entrevista, você não concedeu tal entrevista e quando ele foi sair, ele morreu. É, coincidência. Se você quiser, eu posso trazê-lo aqui pra gente, pra ele conversar com você. Coincidência demais, realmente. Vocês saberem de tudo isso. Mas eu dei entrevista pra ele. De onde você inventou que eu não dei entrevista? Não, é, assim, não deu as respostas talvez que ele queria. Mas eu não estou. Eu já não sei, mas ele me parecia bastante contente quando eu falei com ele. Então, mas alguém não parecia contente. Alguém que descobriu que talvez ele estivesse escrevendo um livro e que acabou por matá-lo na sua biblioteca. Talvez um soldado, quer dizer, um membro do próprio sensório, alguém infiltrado de outra facção, não sei. Alguém que gostaria de informações. Tudo é possível. É, tudo é possível, realmente. Mas que bom que vocês me avisaram. Eu vou investigar a respeito. Mas eu acho que nós estamos desviando do foco principal, não? Bastante. Sim, mas isso foi apenas um adendo só, que a gente fez só um parêntese. Voltando ao que a gente estava confabulando agora, vocês talvez tenham entendido por que estamos atrás dessas pedras agora, né? Sim. Bem, eu posso conseguir para vocês uma audiência com os governors e os impiedosos. Se contar essa história para eles, é possível que eles mostrem a pedra que eles têm, se é que eles realmente têm uma. O que me dizem? Pode ser. Mas não para hoje, por favor. Já estou exausto. Pois é, precisamos descansar. Ah, sim. Que tal amanhã na hora do almoço, então? Pode ser. Um pouco antes do almoço. Eu acho que eu consigo providenciar isso. Tranquilo. Vocês horário têm... de almoço vai ficar ótimo. Vocês têm hospedagem na cidade? Mais ou menos, a gente ia procurar um precinho bacana. Se precisarem, eu posso oferecer um alojamento aqui. Não são confortáveis, já que são militares. Mas deve servir para passar uma boa noite. Bem, eu ofereceria guarida no Salão dos Oradores, mas minha casa está um tanto quanto bagunçada, não? A Eren fala, bem, se vocês quiserem, podem passar a noite no Salão dos Eventos. Bom, você não vai atrapalhar? Eu, como forma de, digamos assim, uma retribuição, talvez, ou... uma forma de desculpa, acho que é mais aceitável dizer, acho que vou passar a noite sim na sua casa, no sensório. Acho que é o mínimo que eu devo fazer pela minha apresentação informal, digamos assim. Certo. Vamos até lá então. Se você quiser, eu tenho um ticket pra participar de alguma... Se você quiser experimentar alguma sensação. Ah, e se me permite também, senhorita Erin. Gostaria de levá-la até onde o pobre rapaz fora assassinado. Entendo. Podemos ver isso, sim. Mas antes vamos providenciar um local para vocês poderem descansar, então. Vamos, e sim. Quanto a tickets, não se preocupem. Depois de tudo que eu vi e aprendi e tudo que vocês fizeram, vocês todos têm entradas VIP vitalícias. Oh, sério? Sim. Eu acho que eu não vou voltar pra Arton. Vai ficar só no FAP FAP. Bem. Vamos, se ele deu um sorriso. Saren, acho que encerramos por aqui por hoje. É que então. Nessa aparência não dá pra você ver. Puta, é verdade, você é bichinho de magia, né? É, eu só apareço ser um bichinho de magia. Puta, é verdade. Vamos então. até o salão dos eventos. E aí vocês poderão descansar lá. Certo? Certo. Beleza. E aí ela leva vocês pro salão dos eventos. No meio do caminho vocês deixam a outra no salão dos oradores semi-destruído. E vocês retornam pro salão dos eventos. Onde vocês têm um quarto confortável e uma farta refeição à disposição de vocês. E eu acho que podemos encerrar por aqui. Vocês podem, se tiver, fazer alguma última ação pra gente finalizar. Uhum. Tof, você tem ainda aquela magiografia que você tirou da pedra? Tenho sim. Tá aqui, ó, peraí. Tá. É, eu analiso bem essa magiografia. Tô desenrolando. É nítido que a runa é uma letra ou é só uma runa que o Senerim tá associando com uma letra? Você olha e você continua vendo letra. Tá vendo? Você não tem como saber até você ver a runa inteira, cara. Não, mas... Tá errado. Você olha e você vê que é uma tem letra... alguma coisa estranha aqui. Que ela... foi utilizada uma fonte meio bizarra nela. E ela foi cortada ao meio. É nítido pra você isso. Mas você conhece, consegue reconhecer algumas Sim. das letras. Sim. Como que eles falaram que não entendiam nada? Vocês estão ou eles são analfabetos, ou a gente tem um dom especial. Eu acho que eles só não assimilaram o que são letras. Há 500 anos que eles não assimilaram o que são letras, pelo menos? Cara, eles não ficam analisando isso. A pedra lá do... Como é que fala? Da Patrulha da Perdição não era aberto há muito, muito, muito tempo. Tinha mais pó que o local de onde veio os pó. E é isso que tá começando a ficar mais estranho ainda. Eles não sabem o que é. Dizem que é alguma coisa que eles não têm como decifrar. A partir do momento que eles não conversam entre eles, não tem como eles saberem o que é. É que do pó veio e do pó virá. Quer dizer, virá, né? Não sei. Ainda tô. Ainda tem alguma coisa estranha. Tudo é estranho, siga. Que... Não é possível que nenhuma das 15 facções, ninguém teve uma curiosidade de ver isso. Ninguém sabe que as outras têm. Não, mas ninguém sabe o que elas mesmas têm. Não, se você chega no local e fala assim, ó, galera, olha, aqui nós temos um pilar. Esse pilar sempre esteve aqui. Ele é legal. Pô, mas ninguém leu. Olha, um pilar é legal. Ele é legal, não. Ele é legal, não. Esse pilar é o santo sudário da nossa religião. Ele é mais que legal. É, ninguém pegou isso pra estudar? E acho que seria o foco principal dos chefes. Celerim, talvez só os religiosos não estudam. Eles só acreditam. Quem estuda são os cientistas. Eu acho que talvez só os predestinados tenham estudado alguma coisa. Pode ser, por isso que eu vou levar essas runas lá. Só uma parte, é claro, pra ver se eles se identificam. Eles têm a deles. Eu sei, mas eu não vou pedir fácil. Eu posso ver isso e ver se você sabe ler? Por que não? Sim. Por que você não tira um tempinho, já que você é o tem a melhor escrita aqui, digamos assim, porque eu sou uma negação, né? Só sei desenhar a figura. Mas enfim, você não pega as que a gente já tem em mente e tenta montar um padrão. Você consegue fazer isso num pergaminho? Pra ver se alguma delas já começa a encaixar, pra gente ter um norte, alguma coisa. Eu até consigo, mas tem muito buraco entre elas. Mas tem muita coisa aqui que não vai fazer sentido. Mas tenta encontrar um padrão, pelo menos, algumas curvas que se repetem pra gente começar a fazer o... É, como é que é aquele negócio que você me deu pra aprender? A alfabeto. Isso. E a gente pode determinar um alfabeto e começar a desenhar e recriar as letras em ordem, pra gente ter um padrão. Pode ser. Aí eu já... Você faz isso, já tem a magigrafia. E se você quiser, eu tenho na mente todas elas. Vai ser bem legal. Então a sua tarefa de hoje vai ser replicar as runas. Beleza. Na hora que a gente for pro quarto, então... Vou fazer as magigrafias da, a partir da minha mente. Isso, muito bom, Toph. Já vai memorizando o que é cada coisa. Pode deixar aqui. Okay. Ok. Muito bem, né? Você vai. A única que vocês não magigrafaram, então, você vai recriar ela, Toph. É isso? Sim. Das que eu vi, sim. Já rola um teste de inteligência, então. Sim, senhor. Opa, 20 natural. Sério? Boa. Aham. Uhum. Olha lá, caraca. 20 lá. É, agora apareceu pra mim aqui. Beleza, você consegue recriar com detalhes as runas que você viu no... No meio do... Do bazar lá na fonte. Dá pra vocês brincarem com elas aí. Aproveitando esse 20, eu posso... Tipo... Tá, querendo puxar um pouco né, essa parte aí que eu falei de criar um padrão. É, aproveitando, tipo assim, eu já tô escrevendo aquela runa. Aí dali eu já paro e falo... Putz, mas essa runa aqui parece a runa dessa magigrafia. E aí eu mesmo já começo dali já montar tipo um padrão, um alfabeto, pra, vamos supor, encaixar a parte de cima, a parte de baixo, e ali chegar à conclusão de que é um A, depois um B, um C, e assim vai. Vou te dar uma dica melhor. Tá. A do bazar. A da fonte, né? A do salão dos oradores. E a do salão dos eventos. Elas três se encaixam uma sobre a outra nessa ordem. Conforme você vai juntando as magigrafias ali, vai olhando, tentando montar, você percebe que essas três elas estão na ordem, elas se encaixam. Qual que é? Do salão? Do bazar? Bazar. Do... Bazar. Salão dos oradores. O signatário, sinal único. E Sociedade da Sensação. Salão dos eventos. Beleza. Ai, as bateu, três se encaixam bonitinho. Se vocês pegarem as três e abrirem aí e colocarem uma sobre a outra, vocês vão ver que elas se encaixam. Calma aí que eu tô pegando aqui já pra montar. E dá pra começar a decifrar. Eu... Celerinho. Diga. Você teria mais quantos pergaminhos de teleporte? Não entendi. Pra quê? Eu só queria um pedacinho. É que eu não... Não uso pergaminhos pra teleportar. Mas você não teria... Eu... Não tenho. Ah, que pena. Nós usávamos o Conar. E eu também sei a magia. É que eu queria deixar um presente. A minha intenção era... No quarto em que eu consigo vir. Eu gostaria de deixar um pedacinho... Meu autógrafo, sabe? Depois deixa tudo feito nosso. Acho que alguém ia gostar. Imagina você segurar um pedaço de papel transportado para um lugar. Sabe Deus onde? É interessante. É estranho também. Mas eu ainda vou achar. Eu vou comprar algum por esses dias. Dá pra comprar. Aí você com certeza encontrará. Vou deixar alguns espalhados aí. Bom. Mais alguma ação? Eu queria alguns. Queria o quê? Não, só vou dormir. Ah, tá. Dormir. Os demais, vocês têm mais alguma ação pra finalizar? Gente. Eu tô montando pergaminho. Você tá montando pergaminho aqui? Não, eu não. Não, okay. Não, só isso. É, vou montar, eu vou... Você fala pra mim, eu te monto. O que foi? Ah, eu tô montando. E ele achou que você tirou fotos separadamente assim e foi criando as coisas. Não, eu sei que ele montou, mas eu digo assim, se ele já tem fácil três pedaços, entendeu? Porque eu tô fazendo roleplay. Sim, eu não, tô os três pedaços, não, ele tem o inteiro. Então é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô montando a partir do que a Toff tá tentando montar, entendeu? Aí se ele tiver um negócio que vai montar pra facilitar, beleza, mas... Pra que eu vou facilitar se eu posso complicar? Evento no salão do... Ô, Di. Pega, menina. Caralho. Clicar em botão direito, abrir imagem nova guia, você pode salvar a imagem. Não, exato. Sim, eu tô tentando lembrar qual que é eu sei que é do bazar, sei que é do salão dos oradores e ação dos eventos. Eu sei que tem duas que falam da chave de ouro. Uma é a parte de cima e outra é a parte de baixo. Vai lá, sequência de novo, amor. Bazar. Salão dos oradores. E salão dos eventos. Conseguiram aí? Uhum. Deixa eu ver se consigo abrir o WhatsApp aqui. Eu mando pra vocês. Isso daí... Não, a do bazar não se conecta no, nos eventos. Não conecta? Quer dizer, na dos oradores. Aham. Eu acabei de... Não. As que conectam é do evento e do... Evento e orador se conectam. A do bazar tá livre. Será que eu mandei errado? A chave de ouro, que abriu a porta de ouro, já na ordem... Ah, tá, eu falei errado. Disfarce. O bazar é outra. É que tem a Liga Revolucionária e a Liga Livre. A Liga Livre é do bazar. Liga Revolucionária é outra. Eu me cafundi. São só essas duas mesmo que conectam. É, não foi tão fácil assim. Ah, mas a do bazar, já aproveitando aquele 20 que você tirou, a do bazar conecta com a do quartel. Ah, peraí, quartel... Harmonium. É do bazar. Quartel da cidade de bazar. Aí tem chave de prata nos dois, aí você só conecta. Aqui. Ô, Serim. Eu sei que ela tá meio feia, mas é mais ou menos isso aqui que tá escrito lá. A chave de ouro que abrirá a porta de ouro jaz na ordem suprema. A chave de prata que abre a porta de prata. Aí aqui reside onde o ar predomina. É isso que eu entendi. É, enigmas. Ah, isso é fato, mas a gente tá encontrando um padrão. Então aqui, ó, dá pra gente saber que essa curvinha com essa curvinha é um A. Aqui é o A, B, C. Aqui é um C. Então a gente já consegue montar o alfabeto, entendeu? Entendi. Aí, ó. Aí dá. Pera aí que eu vou terminar de montar o alfabeto, cara. Aqui, esquinho é o T. Barriguinha. Isso aí, bota mais 20. Puxa a barriguinha pra cima, a barriguinha pro lado é o B. Pronto. Fizeram as conexões aí? Me deu pra juntar 4 partes de 15. Sim. Sim. Eu tô tentando jogar isso aqui. Peraí. Não foi, né? Ó, vou mandar pro seu no WhatsApp já. Aí você manda pro pessoal. Ok. Mandar no grupo. Olha, juntou direitinho, que bonitinho. A chave de ouro que abrirá a porta de ouro, Mavá. Jaz na ordem suprema. A chave de prata que abre a porta de prata, Mavá. Reside onde o ar predomina. O ar predomina. Ordem suprema, então a gente pode associar, igual a Lisbeth falou, com a Dama da Dor, que é a ordem suprema. Então ela que vai estar guardando a chave de ouro. Não. Ordem suprema pra você? Depois a gente conversa. Ah, não, a gente já tá descansando, né? Já estão descansando, já estão. Pode ser que esteja escondida na casa dos Harmonians. Como é que é? Pode ser que esteja escondida na sede dos Harmonians e eles nem saibam que seja isso. E por que você acredita que eles sejam uma ordem suprema? Que eles são a facção que acredita que a ordem deve prevalecer e que o equilíbrio tem que existir entre todo mundo. Faz o seguinte, me dá todos esses livros que vocês têm que eu vou passar essa noite lendo. Eu não tô cansado mesmo. Eu vou tentar entender melhor sobre isso. Toma aqui. Um pouco de leitura também. Dá-lhe pergaminho. Dá a cartilha Caminho Suave pra Toff também. Filha da puta. Tem um livro do Cocoricó também. É uma... Caminho Suave é outro. Livrinho do Cocoricó. Bom, fechou então por hoje? Fechou. Maravilha, então, galerinha. Domingão, continuamos. Domingão, a menos que tenhamos imprevisto, será provavelmente o final da jornada de vocês em Sigil. Eita, beleza? É, ou não. É tipo sair de Valcária, sabe? Demorou. Demorou 3 meses. É, bem assim. Sigil tá indo pra isso já. Beleza então, minha gente. Bom restinho de domingo pra vocês. Boa semana. Vamos nos falando aí durante a semana. Vocês vão me falando que, como é que estão achando, o que vocês estão sentindo. A gente vai se falando, beleza? Obrigado. Valeu então. Até mais pra vocês. Demorou. Tchau. Beleza, tchau. Amor, você quer prosear um pouco?